de jogos e diversão, começando a sua 229ª edição para falar sobre as microtransações, dinheiro bufunfa e aquilo que ressuscita dos mortos. Pra quem não sabe, nessa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Capitalismo, porra, esquerda é o caralho, rapá. Bolsonaro. Não, sacanagem. Capitalismo, não, porra. Xinga, mas não ofende. Byron! É, como na vida real novamente, com o din-din resolve tudo, rapaz. O Machado de Assis. Caralho, que isso, cara? Tenta de novo. Tá sólid. Ei, você aí, me dá um dinheiro aqui. Aí. Olha só. Aí. E o Ximenes? Dinheiro. Capitalismo, porra. E é isso aí. Nessa semana, se você quiser ouvir o restinho desse podcast, bota lá no Patreon, no Baixo Frente Soco. Se você quiser colaborar com a gente, dá mais um dinheirinho aí. Se você quiser comprar roupinha nova, se você quiser desabilitar a nova voz do Ilapso, faz a voz de apresentador da Maria Gabriela, Ilapso. Dá só um preview. Qual é o motivo sine qua non pra você achar que o seu jogo tem que ter microtransação? Se você quer habilitar a voz da Marília Gabriela no episódio de hoje, por apenas 99 centavos no Patreon do Baixo Frente de dólar. Tudo isso e muito mais, depois do Ximenes. Pensando seriamente em fazer uma gravação do Daigo pra vender de GPS, tá ligado? Vira esquerda, filha da puta, caralho, porra! Atenção, atenção, filha da putada, macumbeiros e vadias. Estamos aqui mais uma vez. Eu, senhor da eternidade, ao lado de meu amigo Daigo Kumehara. Existe e irá existir por ainda muito tempo e atazanar a vida de todos nós. Ei, que beleza. E no dia de sua morte, certamente puxará nossas pernas. Todas elas. E continuará existindo até o fim da existência. Estamos aqui para apresentar mais uma sessão de e-mails do Baixo Frente Soco, para você que se importa. Para você que não se importa, se fudeu. E vamos começar com o e-mail de Yamino. Leio eu ou leio você? Ah, eu leio. Então vai fundo. Yamino, Yami foda-se, Yami puta que ele pariu. E aí galera, aqui vos fala Yamino. Quando vi o anúncio do Secretão 2 de Kingdom Hearts, eu não pude acreditar. Promessas vazias foram cumpridas, 3 anos de espera foram recompensados, o fim estava próximo. Foi então, ao ouvir o podcast, senti-me como se estivesse jogando Watch Dogs, jogo horrível. Ou seja, o produto final nem de longe correspondia à expectativa. Eu não tinha expectativa nenhuma. Foi um podcast tão sem graça e tão confuso quanto a série a qual Ninja Inimigo e companhia se propuseram a explicar. E tenho certeza que se eu não tivesse jogado toda a série e não tivesse conhecimento prévio, não entenderia absolutamente nada do que foi dito. Ou seja, Secretão pra ele foi inútil, é isso mesmo? Bom, o que é uma coisa útil, né? A gente vai discutir o que é supérfluo, o que não é supérfluo. Se alguém viu e entendeu, eu digo que é útil. A vida em si não faz sentido, Dego. Não, nunca fez, mas tem certas coisas que até fazem. Não, não é necessariamente não. A vida que tem que fazer. Mas se a vida não faz sentido, nada faz sentido, porque a vida é tudo que existe, Dego. Não, mas tem coisinhas aqui e ali que funcionam. Não, funcionar e fazer sentido são duas coisas bem diferentes. Pra mim não, funciona, faz sentido. Então tá, ele, cada um tem sua filosofia. Sim, mas bem, assim como vou fazer de conta que o cast foi gravado há 3 anos atrás, realmente não foi, vou fazer de conta que o programa foi propositalmente confuso. De toda forma, seja bom ou ruim, continuem com o trabalho de vocês. Esse aí tá com síndrome de Estocolmo mesmo. Né? O ouvinte recebe aquilo que ele merece. Que frase, não? É, essa frase perfeita. Caralho, que bosta. Abraço. Diversão na vez. Meus amigos, eu acho que a primeira vez que eu vivi a microtransação... Eu sei que microtransação aconteceu antes, mas estou compartilhando aqui. A primeira vez que eu tive contato direto, usufruir dessa coca, foi num jogo... 13 anos, uma menina mais velha, já estava no segundo grau, quase, foi rapidinho. Quase. mas era aquele amor assim antigo, aquele amor que você se arrepende, aquela coisa que te leva. Você olha pra trás e fala, caralho, mas por que eu peguei essa mulher? Aí ela volta falando assim, ó, agora eu tô de graça. Mas assim, tô de graça. Se chama Ragnarok Online. Entendi. Jogo lançado aqui no Brasil oficialmente em 2004 pela Level Up Games. Lembro, até tive vários CDs. Cara, acho que até a minha penúltima mudança eu ainda tinha CD do Ragnarok Online, aquele que a Luke dava no Anime Friends. E eu, cara, eu usei de tudo, aquele CD de frisbee, de... A gente fez um vídeo com o celular da Nokia antigão, queimando aquela porra, tipo um culto satânico, assim. Ah, vamos oferecer ao deus de Alderan, sei lá a porra do nome do lugar, pra não sei o que. Ah, e eu acho que eu ainda tenho, se eu procurar bem, eu ainda tenho o CD de Ragnarok Online. Ah, levou pra fazer uma parada mega, mega inteligente com Ragnarok Online aqui, que eles vendiam aquela revista, tá ligado, da Level Up, onde, tecnicamente, quando você pagava pela revista, ele já vinha com um cartão pra você ativar a tua mensalidade no servidor do BRO lá. É o carnê do baú do jogo. Era o carnê do baú do jogo, aquela porra. Sim. Foda. Pode crer. Não, eles já são burros, cara. Eu vou lançar aqui uma mais polêmica ainda. Eu acho o seguinte, acho que a primeira microtransação que rolou foi no fliperama. Porque é a maneira de você diminuir a barreira de entrada de um jogo, você não precisa pagar o preço inteiro, e você tem uma experiência curta que você aproveita. E se você quiser jogar mais, você tem que botar mais dinheiro. É. Talvez a gênese da ideia da microtransação tenha sido no fliperama. E esse modelo morreu. Pinball, fliperama. A gente, antes de gravar, eu tava aqui passeando naquele site azul que todo mundo acessa, né, que é o portal da internet, e tinha lá uma foto que era o cara falou assim, reclama do modelo de freemium, e tinha umas máquinas de Pac-Man, assim. E é a mesma coisa, né? Na verdade, esse modelo freemium, ou sei lá a porra do nome que de fato se dá essa merda, que eu não gosto porque a gente tem hoje em dia, e alguns de nós aqui também não, mas ele funciona nessa base de pague pra ter mais vidas, né? Que é um fliperama, né, cara? É como cara, se tivesse um fliperama. Não, você falar que não, você vai ficar bolado? Não vou ficar bolado porque você estudou muito mais isso do que eu. Mas seguinte. É, na verdade, o que mais a galera paga é que, na verdade, você ganha vidas mais rápido, né? No fliperama era aquela parada assim. Na época do fliperama, eles faziam uma parada sensacional. Se vocês jogarem qualquer Metal Slug, essas porra assim, vocês vão entender. Que é o seguinte, eles tinham uma regra que, se não me engano, chamava regra dos 3 minutos, regra do minuto e meio. É uma parada assim, que... E aí eu estou depondo contra mim mesmo e meu conhecimento de game designer, é claro. Porque se eu fosse um bom game designer, eu saberia o tempo exato. Mas... Eu acho que de 3 em 3 minutos eles inseriam uma parada nova no jogo. Então, sei lá, você tava atirando em soldadinho. Aí daqui a pouco aparecia um cara com uma rocket e ele já te dava um tiro na fuça, assim, tá ligado? Tipo, aí você morria. Exatamente. Aí você botava uma ficha e você já sabia que tinha um cara da rocket. E aí você continuava andando, você matava o cara da rocket. Aí já tinha. Eles inseriam um desafio novo no jogo. E cada vez que eles inseriam um desafio novo no jogo, era de uma forma que ou você era muito foda e já tinha passado por lá mil vezes, ou você era muito foda e tinha reflexos ninja e você conseguia matar o bicho de primeira. Ou você tinha que botar uma ficha nova, porque você perdia vida consistentemente, né? Então os jogos eram todos projetados pra fazer você perder uma ficha de X em X tempo, porque senão o fliperama a máquina não era rentável. Não era, e a galera rentável, tipo, botava no estoque, tá ligado? Tipo, tirava lá da frente pra nego não ficar jogando lá, ocupando o bagulho, quando podia estar gastando dinheiro. Olha só, Chimenez, o propósito pelo qual é feito. Claro que difere. Acho que o que... Agora eu já não lembro se foi o PH ou o Swat começou falando sobre isso. Mas o propósito de você não precisar pagar por uma experiência perpétua do jogo de uma vez só, acho que isso se mantém. O objetivo com o qual é feito, no sentido de... Ah, você tem uma barrinha de vida que vai encher de novo, e se você pagar pra ter uma ficha, você vai ter essa vida de novo antes. Ou se isso era embutido no desafio do jogo, como é o exemplo que você deu do Metal Slug, ou qualquer beat'em up dele. Esses anos 80, 90, que eu acho um propósito mais nobre, que no fim das contas é você ter mais desafio, isso realmente mudou. Mas acho que no fim das contas, o fato maior, o macro fato, que é tipo, paga pra jogar um pouquinho, isso se mantém. Se hoje é com estratégias mais pobres de game design, ou se é pra você comprar chapéu, aí de fato, aí você, me diga você que você é o especialista. Eu sou um merdão que tem um podcast. Não, posso meter o peru aí? É mais ou menos. Calma, devagar. Então, eu discordo muito dessa afirmação, porque, como vocês sabem também, eu cresci em arcade. E vou te falar que isso... É, então o que acontece? Vamos botar como primeiro exemplo aí do pinball que foi citado. É um exemplo perfeito, porque eu conheci pessoas que eram boas em pinball. Cara, podia botar qualquer marca de pinball na frente do cara e o cara destruía. Eu uma hora ele ia perder. Mas ele ficava muito tempo ali no fliperama, no caso, na marca de pinball, entendeu? Caralho, tu então... conheceu o moleque da música do The Who, cara? Pinball não. Wizard. Não, vou te dar um exemplo. Meu pai, ele era bonzinho. Tô ligado, tô ligado. Cavaleiro das Trevas, cara, ele esculachava, entendeu? Então, assim, é o cara que tem conhecimento de jogar pinball, o cara é bom jogar pinball. É que nem sinuca. O cara joga bem sinuca, o cara é bom jogar sinuca, entendeu? Não, mas agora, olha só. Videogame, jogos eletrônicos, é a mesma coisa. Esse lance, essa mecânica, essa forma do tempo, também não bate. Porque, primeiro, são vários tipos de estilos de jogos. Vamos botar exemplo Street Fighter. O cara pode perder a ficha dele em menos de um minuto, se o cara não for bom. Jogo de navinha é a mesma coisa. E isso se aplica também pro mesma teoria do pinball, tá? Tu pega um cara que é bom de chin-up, cara, é muito difícil ele vai ser um cara que vai pegar um jogo desse e vai se fuder, que não um noob muito rápido. O cara vai ser bom e a ficha dele vai durar pra caramba, entendeu? Eu acho assim, claro, que nem todo mundo é bom em tudo, não é bom em todo estilo de jogo. Mas o cara que joga muito aquele gênero de jogo, o cara é realmente bom, cara, isso dá bem em qualquer jogo. O cara que é bom, ele já gastou muito dinheiro pra ser bom. Então o objetivo foi alcançado. Ele pegou todas as mesadas dele, inseriu naquela máquina e ficou bom. Ele merece estar ali jogando por muito tempo. Mas olha só, você apareceu a máquina. Mas, ô Pyro, você apareceu a máquina de The King of Fighters agora na minha. Quer dizer, do meu lado tem uma. Mas se aparecer aqui uma máquina na minha frente e eu botar a porra da ficha, eu chego na porra do chefe no mínimo. Mas eu, desde que eu tenho 12 anos, eu jogo essa porra. Então eu já gastei muito 30 centavos, cara. Kiko, o lance dos jogos, né, como a gente falou, que não o Fivuto falou hoje, lança o King of Fighters agora, eu vou chamar o último chefe com certeza. Eu queria dizer em relação aos jogos, ou como de pinball, cara, é tudo bem, o cara gastou um dinheiro ali, mas, cara, é aprendizado, é conhecimento adquirido, entendeu? Depois de um tempo você jogando, você vai aprender, é questão que nos jogos vai ter que pagar pra você jogar, no caso do arcade. Mas é que nem a coisa você aprender a ler, a escrever, a soltar pipa, jogar gude. Você vai jogando, você vai aprendendo. Só que no flipper você tem que pagar pra poder aprender, entendeu? Cara, então, mas deixa eu te falar uma parada. Pinball, tipo, é uma parada que começou muito antes, tá? Tipo, pinball é uma parada que já existe desde de 1930, tá? É, então, assim, não doesn't check out, porque tipo, não é a mesma lógica, mesmo raciocínio que existe por trás do que começou a ser conhecido como level design quando você começa a falar de jogo eletrônico, tá? Então, tipo, Space Invaders, essas paradas, é tipo, não é especificamente disso, desse tipo de jogo que eu tô falando. Isso foi desenvolvido mais tarde como uma estratégia para jogos em que tinha uma fase, com desafios crescentes, etc. Então, tipo, se eu sei jogar Metal Slug e eu conheço o jogo de cabo a rabo, eu vou botar uma ficha e vou zerar. Mas, e aí, como eles falaram, você já gastou muita grana. E mesmo que eu for falar. Eu não tô falando que eu sei. Tô falando que o cara que é foda faz, do coreano lá faz. Mesmo que você considere só o pinball eletrônico já, com o displayzinho e os bumpers elétricos, não sei o que lá, essa porra toda, tipo, cara, isso é 1970. Tipo, isso é muito antes de videogame, tá ligado? O pinball da Elvira. É bem. Não, então, mas eu sei que a gente tá falando de coisas diferentes. Não, mas eu só falei do pinball porque foi o exemplo do amigo aí que ele deu como microtransação, que você pagava pra jogar um pinball e depois pagava pra jogar um fliperama. Eu tô ligado, entendeu? Eu só tava fazendo uma observação a respeito de como as pessoas faziam as pessoas pagar, mas que antigamente era tipo, você perdia, tinha que botar uma ficha pra começar de novo, ou então pra você continuar do mesmo lugar onde você tinha parado, no caso do Metal Slug, por exemplo, e hoje quando antes no pinball você pagava pra ir ficando bom, né, era outro raciocínio, e hoje em dia, na verdade, você paga pra não esperar, porque você pode jogar o jogo ad eterno, perpetuar pra sempre no jogo, só tipo, jogar uma vez por semana, porque é quando você, sei lá, ganha vida no Candy Crush. Eu não sei. Nunca joguei Candy Crush. Mas é interessante. Mudou a forma. É até o ponto que o Solid levantou. Que é o seguinte: antigamente, e hoje em dia, alguns modelos de jogos estão utilizando essa questão. Era você pagava um pouquinho pra jogar uma vez. Seja com uma vida, seja com uma oportunidade de jogar, etc. Depois o conceito mudou pra você comprar o jogo e jogar quantas vezes você quiser este título Disney na sua casa. Disney DVD, Disney VHS. E depois, o ciclo é como se estivesse trazendo isso de volta com alguns modelos de microtransação. Lembrando que hoje a gente tem 30 mil modelos de microtransação no mercado. A gente vai falar vários aqui, com exceção de DLC. DLC não é microtransação. Não, a gente já fez programa sobre DLC. Mas... DLC é o cartucho do Sonic que te deixa colocar outro cartucho em cima. É uma outra coisa. Mas... Não é micro, é uma... macro foda-se a transação. Você tem jogos como Killer Instinct e aquele Dead or Alive e outros jogos de luta que você tem as moedinhas que você vai ganhando e você joga de graça. Agora, se você quiser jogar mais, aí... Killer Instinct, eu sei que você está falando por outra perspectiva, de fato existe, mas o Killer Instinct ele ainda é misto. Porque bem ou mal você pode comprar o jogo todo. Por exemplo, eu tenho o Killer Instinct, o que eles chamam de temporada, a primeira temporada inteira. Eu paguei R$40 e eu tenho os 8, sei lá quantos bonecos que vieram no começo, na primeira leva. E aí depois você pode comprar uma segunda leva. O do Street Fighter agora é a mesma coisa. É bem ou mal, você comprou o jogo com a primeira leva e tem uma segunda. É. Que é o aí é DLC ou é microtransaction? Acho que é uma merda, nego, dá 15 nomes diferentes. Todo mundo se fica. Na verdade, não dá pra separar assim, né? Sei lá. Quando é que termina a microtransação, passa essa marca. Eu acho que o Killing Instinct é interessante. Acho que o Killing Instinct é interessante porque acho que ele tem de todos os tipos de transações. Ele tem a microtransação porque tu pode comprar um personagem só, entendeu? Ah, quero comprar só esse personagem? Então é micro, você consegue comprar um cara só. Você quer comprar um cara da temporada? Você consegue. Quer comprar pacote? Você consegue. Quer comprar o jogo todo forever? Você consegue. Tem o pacote Ultimate que todas as temporadas que foram lançando você vai ter direito a todos os personagens, entendeu? Como se fosse o jogo completo mesmo pra sempre. Então ele mistura muito bem todos esses modelos. Então o cara escolhe qual que é o melhor pra ele. Pô, cara, só jogo com Diego e Fugore. Foda-se o resto. Comprar esses dois aqui e dane-se o resto. Não, eu quero pode tudo, ser. Entendeu? Eu compro tudo. Não, eu quero só dessa temporada. Que pô, eu quero gastar dinheiro à toa. Então ele faz bem em correr por todos esses caminhos, entendeu? Eu acho bem legal. Eu acho que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. O mercado viu que essa forma era muito rentável. Então, houve explorações de diversos níveis. Existem coisas que deram certo e são boas. A gente consegue ver como microtransações do bem. E a gente consegue ver microtransações da zoeira completa. Um exemplo que eu acho uma boa forma de microtransação que foi aplicada no jogo foi, falem mal do que quiser do jogo, eu hoje em dia não jogo mais nem gosto de mas já joguei muito, acho que Ximenez ainda joga, é o League of Legends. League of Legends, ele tem um esquema de que, cara, você não precisa gastar um centavo com o jogo, e quem gasta muito dinheiro com o jogo não vai ser melhor do que você. Mas, se você é um carinha apressado, e se você é um carinha que, tá com dinheiro, quer gastar do jeito que você quiser, você pode comprar os seus bonecos, pode comprar roupinha pros seus bonecos pra você parecer mais legal, você pode comprar as runas lá que você tem que jogar pra conseguir comprar pra ir pra lá, pelo menos era assim, né, que eu jogava. Com licença. É o seguinte, eu concordo, porém. Então é o seguinte, no League of Legends eu também tive essa fase negra, joguei bastante, e eu me lembro que sempre que saía um herói novo, esse herói geralmente era um pouquinho acima da média em termos de balance. E isso, assim, pois é, isso acontecia no League of Legends, acontece hoje no Heroes of the Storm, sempre que sai um herói novo, geralmente ele é top meta, assim, sabe? Tipo, tá lá, mas beleza. Sobre o cara jogar e não ficar em desvantagem, é mais ou menos, porque... Esses são jogos que você precisa ter uma variedade de personagens pra você jogar de forma competitiva. Você tem que ter um bom suporte, tem que ter pelo menos 2, 3 bons suportes, 3 bons tanques, 3 bons carries e tudo mais. Porque você precisa dessa variedade pra montar o time. Uma coisa que me surpreendeu foi o Overwatch não ser free-to-play. Desculpa, é porque o Pyro fez um barulho como se eu estivesse assim... Porra, foi mal. Essa água que tu tá bebendo aí tá foda, hein, Pyro? Esse suíço que tu tá bebendo aí tá foda, hein? Foi mal. Fala, Sony. O moleque tá na beira da piscina fazendo bolha, tá ligado? Foi aquela boiazinha no braço, assim, pra afundar, e aquele óculos da Speedo de natação que faz um vácuo no teu olho, assim. Fala. O que me surpreendeu foi que o Overwatch ele não foi um free-to-play. Eu jurava que ia ser. A gente viu Heroes of the Storm, o Hearthstone. Aí eles me viram e falaram, não. O jogo vocês vão ter que pagar todos de uma vez só. Você fala, what the fuck? E a explicação deles, de cara eu fiquei meio cético. Mas depois de jogar o jogo, faz sentido. Porque parte da experiência é você ter todos os personagens pra que você consiga se adaptar à situação. E você não fica em desvantagem porque você só tem dois e o outro cara tem seis, ele pode se adaptar melhor à sua jogada. Porque se você não tem todos, você corre o risco de tomar um pedra, papel, tesoura no jogo tão forte que você vai ficar uma merda, você não vai conseguir jogar direito, você não vai ter counter. Então eles mudaram um pouco essa fórmula e me parece, de um ponto de vista de balance, mais interessante. Todo mundo tem todos os personagens iguais. O Overwatch montou o metajogo de cara. Essa que é a verdade. Exatamente. Então a cena competitiva dele já nasceu mais preparada pra se estabelecer rapidamente. Ao contrário, por exemplo, do Street Fighter, que tá com alguns meses de jogo e ainda não tem um metajogo, não tem tier list. O jogo de luta não tem tier list ainda bem definida, porque a porra do metajogo ainda tá, entendeu, surgindo. Eles ficam mudando o balance, assim, né? Uma coisa. Mas são duas coisas diferentes. Deixa eu só concluir a ideia. É porque é o seguinte, talvez eles não tenham um meta ainda definido, porque o jogo ainda tá se descobrindo muito. E por outro lado, eu não necessariamente acho que o Overwatch ter todos os personagens já favorece a cena competitiva. Por um seguinte motivo: o jogador competitivo, em geral, ele é o primeiro a desbloquear tudo, entendeu? Quando ele tá jogando competitivamente, ele praticamente já tem todos os personagens chefes, principais personagens do meta dele. Agora, é muito pior pro jogador que tá começando, o cara que vai jogar League of Legends hoje, não sei quantos personagens começa. Você começa lá com o Garen, aí pô, só tem o Garen, aí tem um cara que é counter do Garen, se ferrou, acabou. Mas vamos lá. Só pra voltar um pouquinho... Eu tenho algumas observações pra falar sobre isso, até, mas... Pode falar, então. Eu não sei se cabe. É o seguinte, cara, o Overwatch eu acho muito interessante você ter mencionado, porque realmente, tipo, a real do Overwatch, você precisar de todos os personagens, na verdade, não é pra... em nível de balance, na verdade, é porque... quer dizer, é no nível de balance também, foi uma boa justificativa, que eu tenho certeza que eles pensaram depois que eles pensaram no modelo de negócio. Pelo seguinte, a mecânica do jogo foi desenvolvida pra você trocar de herói durante a mesma partida, entendeu? Sim, como você troca de herói durante a mesma partida, você não ter todos os heróis te coloca numa desvantagem imediata. No LoL, é um pouco diferente, porque você tem um herói que você vai carregar ele pro resto da partida inteira, realmente vai rolar um pedra, papel, tesoura. Se você ficar jogando no modo de jogo que é blind, você não pode banir personagens, etc. Mas o cenário competitivo é diferente, né? Na verdade, você vai escolhendo alternados entre os dois times e você pode banir três personagens. Enfim, só falando que tipo, o modelo da Blizzard, ele foi muito inteligente e... mas isso não faz o modelo do LoL ser pior, ele só é o melhor modelo pro LoL, entendeu? Porque são 700 milhões de personagens, e mesmo que você tenha pedra, papel, tesoura, é muito difícil uma pessoa não ter, porque você tem a rotação semanal de heróis, entendeu? Tipo, você nunca vai poder pegar um herói que você tem que vai banir, que vai ser bom contra todos os 10 heróis que estão desbloqueados naquela semana, entendeu? Isso simplesmente não acontece. Olha só, se você tem que jogar com suporte, e você tem um personagem de suporte que você joga, e ele é banido, você vai jogar com o quê? Vocês falam sobre o Overwatch e falam sobre o LoL. Pra mim, o Overwatch não justifica. Ah, todos os personagens vão cobrar do usuário, ainda vão cobrar pacotinho se ele quiser comprar, ainda vão cobrar outras coisas, fazer microtransação dentro do jogo. Cara, o Dota é um jogo competitivo que tem o maior prêmio do mercado aí hoje em dia de esportes, entendeu? E todos os personagens estão liberados pra todos os jogadores a qualquer momento. Não te cobra nada pra jogar, não te cobra nada pra ter os personagens. E o jogo ganha dinheiro como? Microtransação, mas é item estético, entendeu? Cartinhas, coisas que você não vai enfrentar. Ah, mas aí o cara... Não, mas é a Blizzard que vendeu o jogo. A Blizzard que vendeu o jogo já vendeu 5 milhões, faz aí 5 milhões vezes $50 e pagou o jogo já. Tem um mal, só que foi outro jeito de fazer. Não, cara, não é peraí. A só não conta, entendeu? Falar, vou cobrar porque eles têm algumas microtransações dentro do jogo e a gente vai cobrar o preço full porque você tem que ter todos os personagens. Isso não. Cara, olha só. Entendeu? Bate sim por um motivo muito simples. A Blizzard não é a Valve. A Valve é dona do maior marketplace de jogos do mundo inteiro. Eles têm grana pra se dar o luxo de desenvolver um jogo. Eles estão todos desbloqueados. E aí você pode jogar ele e pagar só por microtransações estéticas. E a Blizzard não tem o tamanho da Valve e nem o dinheiro da Valve, tá? Tipo, e o LoL também não, diga-se de passagem. A Riot é uma empresa de um jogo só, por enquanto. Eles compraram o segundo jogo tem pouco tempo agora. Mas, tipo... Então, mas só, você tá falando que a Blizzard, que é uma empresa grande, ganha dinheiro com outras coisas, faz parte do grupo da Bethesda, que é a maior empresa de games hoje, superou a EA, os caras não têm dinheiro de fazer isso. E a Riot, como você disse, mesmo disso, a empresa surgiu do nada, vive de um jogo só, faz de uma maneira eficiente, diferente, mas também faz. Pô, a DICE faz aí com o Battlefield 3, que é de graça e ganha microtransações também. E diversos outros jogos que eu posso ficar aqui citando. E, cara, isso é uma menor chamisa, entendeu? Mas você não então, tá assim, me dando os números. É, cara, tu tá muito comunista, cara. Eu acho que tu tem que. Não, você tá, tem que deixar o cara vender o jogo dele. Não, sim, eu só falo assim, cara, quer vender, pode vender. Qualquer um pode vender o que quer. Um player indie aí faz um jogo, um desenvolvedor indie faz um jogo e vende. Só tô dizendo o seguinte, a justificativa pra mim só não bateu. Porque se falar, ah, porque a Blizzard não é tão grande quanto a Valve, várias outras empresas não são tão grandes quanto a Valve fez, entendeu? Então, objection! Assim, a Valve vale 2,5 bilhões e a Blizzard 8 bilhões. Pronto. BOOM! Não, mas olha só, ninguém falou, peraí, o Ximenes não falou de tamanho da empresa, o quanto a empresa vale, tá? Não falou de capex e opex. E diga-se de passagem, boa parte disso é valor intangível, tá? A marca da Blizzard talvez valha mais do que a marca da Valve, entendeu? Tem muita coisa envolvida quando você vai fazer o cálculo de quanto vale a empresa. O número de franquias que os caras têm é muito maior. É, exatamente. Mas o que o Ximenes está falando é em termos de quantas pessoas a Valve atinge pelo simples fato de ela ter um negócio chamado Steam, versus o quantas pessoas a Blizzard atinge tendo a Battle.net, né? É. Isso. Uhum. É, Battle.net, é. Eu fiquei confuso. Por um momento achei que StarCraft fosse outra empresa, mas tô maluco. Eu já tô loucão, assim. Mas acho que o argumento era o seguinte, que a Blizzard não teria grana pra bancar o desenvolvimento completo do jogo. Esse argumento não existe. Exatamente. Eu também acho que não. O argumento de falar que... Então, exatamente isso. Só por isso que eu rebati ele, entendeu? Eu tô tentando pensar o seguinte, olha só. Se a Valve faz o Dota 2, todo aberto, todo não sei o quê, e vou trabalhar com microtransação. O que eles têm até então? O público do Dota, que provavelmente vai se interessar por um Dota 2, e que provavelmente não se interessaria por um Dota 2 num molde diferente do Dota 1, que é tipo, Dota 1, instalei aqui, é mod Warcraft, vai jogar de graça. Não se interessaria, provavelmente. Segunda coisa, um Dota 2 que não tivesse nenhum diferencial para parecer de cara melhor que o LoL, que até então era o rival dominante, não interessaria. Terceiro, eu não sei quantos usuários o Steam tem. Deve não. É mais do que a Battle.net, não tem nem muito mais. Né? E aí o cara abre o Steam pra fazer, sei lá, o cara joga Dark Souls, ele abre o Steam, sei lá, Dota 2, jogue de graça. Jogue de graça são palavras que chamam muita atenção. Mas você tá falando como a Battle.net fosse limitada a PC e não tinha lançado pros consoles também. Isso tem que estar esquecendo. O Overwatch você joga na PSN, né, Xbox Live, incorpora os usuários de ambas as redes, entendeu? Falar só pro tamanho do Steam, cara, não tem justificativa. Qualquer parâmetro que você botar o Overwatch, Blizzard e comparar com outra empresa, cara, eles só cobrar porque eles querem cobrar pelo jogo deles. Uma coisa que eu tô falando é o seguinte, não tem justificativa pra bater, cara. Simplesmente. Eu quero cobrar e foda-se, acabou. Não é isso, calma. Eu tô falando que acho que cada empresa escolhe o modelo que ele considera mais inteligente, não só a nível de quanto de lucro vai retornar, mas o que os jogadores deles estão dispostos a pagar. Por exemplo, a Blizzard pode colocar o dinheiro no jogo, que eles querem determinar uma barreira de entrada pra criancinha de 10 anos de idade não baixar o jogo e ficar causando merda, entendeu? Tem várias estratégias diferentes que você faz, entendeu? Tipo, você quer limitar o seu público, bota o jogo pra ser pago. Óbvio que criança de 10 anos de idade que vai poder virar pro papai e falar, paga R$140 pra mim, ele vai pagar. Ou não, entendeu? Mas você filtra uma parte do público, exatamente. Você filtra uma parte do público, entendeu? Tem várias coisas que estão envolvidas que não são só ganância, só isso que eu tô falando. Tipo, eu não tô falando que a empresa não tinha dinheiro pra fazer. Eu só tô falando que muda muita coisa de empresa pra empresa, de acordo com o público que você quer atingir, e nem tudo a justificativa é porque eu quero dinheiro, entendeu? É só isso que eu tô falando. 2013, eu joguei muito Dota com o Pyro, com o pessoal, etc. Porra, vinha cada pivete de 10 anos de idade fazer merda lá, falar merda, falar af, mano, team lixo, que, de fato, no Overwatch provavelmente não tem, pela barreira $50 de entrada. Você tá muito enganado. Tem membros. Jogo online, independente do estilo, MMO, FPS, joguinho de carro. Dark Souls tem. Mas foi engraçado você falar isso, Lápis, porque na primeira partida que eu joguei de Overwatch, eu falei com o Bernardo, falei, cara, essa é a primeira partida, e o primeiro chat que apareceu pra mim na partida foi, time lixo. Esse é um clássico, né, pô? Isso é tipo jogo, né, cara? Uhum. Isso é tipo um GG, né, cara? Team Lixo é um cumprimento hoje em dia. Team Lixo é o BG em português. Easy Game. Team Lixo é o BG em português. Easy, GG Easy. Ainda sobre. Quer dizer, ainda sobre, né? Só estamos falando sobre isso, né? De microtransação. Existe um conceito nisso, que é o conceito da vaca gorda. Se você tem um marketplace X de jogadores, 0.9x nunca vão gastar um centavo, né? 99% é pão duro, usuário de Android, mas aquele 1% é a galera que vai fazer o seu jogo render. Eu chamo de baleia. Eu li muito sobre isso. É vaca, é baleia. Eu li muito sobre isso, mas esse não funciona para todos os tipos de jogos, né? Nesse que a gente estava discutindo, que Dota, League of Legends, todos esses que tem coisinhas cosméticas e tal, esses não são que essa matemática se aplica. Mas jogos em que são normalmente pay to win, que você paga as moedinhas pra construir sua torre, Happy Tower mais rápido, Fazendinha e tal, esses jogos sim, eles se sustentam em cima do. Olha só, eu vou trazer de casa um exemplo, tá? Vou trazer de casa um exemplo. Não música da minha triste. Casa. Música casa triste! Minha mãe. Não é triste, não. A minha mãe, no caso, não paga, não. Uma amiga dela que paga. Minha mãe joga um jogo chamado Heyday, Rei de Palha. Ih, rapaz, eu conheço também, tem uma história dessa, vai. Tem uma história dessa, então. Minha mãe joga esse Heyday. Inclusive, eu dei um telefone novo pra ela agora, um LG, qualquer coisa aí. Que quando eu falei pra ela, mãe, esse aqui roda Heyday. Ela falou, caralho, mano, aí? Caraca! Aí, todas aquelas. Acho que passou na cabeça dela, todas aquelas vezes que ela falou assim, meu filho, tá, vou comprar um PlayStation pra você. Ela falou, caralho, agora valeu tudo a pena. Aí eu dei pra minha mãe um telefone que roda o Heyday. E agora ela não precisa mais jogar no tablet, só que ela tinha que carregar aquele trambolho assim pra baixo. E o Heyday é um jogo de fazenda desses, de vaquinha e o caralho é 4. É o Animal Crossing. Assim, não, é o Harvest Moon de casual, né? Que essas porra aí de pagar pra plantar. Porque Harvest Moon é hardcore pra caralho. Harvest Moon é hardcore pra caralho. É porque é videogame, amigo. Tem que defender. Não, olha só, classe, quem falar que Harvest Moon não é hardcore, não jogou Harvest Moon. Harvest Moon é hardcore pra caralho. Harvest Moon é Manly Tears pra caralho. Tá bom. Mas aquele maluco lá que jogou o jogo da mãe, que a mãe tinha morrido. Mas olha só. Fala, Bernardo. Não, eu ia contar a minha história do RD, achei que você tinha acabado, mas pode falar. Ah, então, minha mãe nunca deu um centavo pra essa porra, tá? Porque minha mãe agora tá desempregada, enfim, aí ela dá. Se ela estivesse trabalhando, ela já tinha pago. Mas a mãe da melhor amiga da minha irmã, e aí minha mãe é amiga dela, dessa. Deixa eu desenhar. Então, mães, desenha aí. Tem minha mãe, tem minha irmã. A minha irmã tem uma amiguinha, né? Essa amiguinha tem uma mãe. Essa mãe é a mãe da minha mãe. Aí fechou o quadril lá. Não, tá? A mãe da sua amiga é a mãe da sua mãe. Bum! Headshot. Amiga. Tipo, finge que minha mãe é sua irmã. A amiga da sua mãe, entendeu? Finge que minha mãe é amiga da sua. A diferença é que sua mãe não gosta de jogos. A mãe da amiga da mãe? Essa outra mãe, ela é psicóloga. A mulher é psicóloga. Psicóloga. Essa mulher, ela verdade. Essa mulher, cara, ela tem o seguinte discurso. Eu sei que eu sou uma idiota e elas ganham dinheiro com gente que nem eu. Mas ela, tipo, gasta R$120 por mês com a porra do Heyday. E eles têm um grupo de amigos lá da galera que estuda francês com eles, que tem um ou outro que é a mesma coisa. Tipo, gasta R$100 por mês. O caralho, R$100 por mês, mano. R$100 por mês. Se eu jogasse fliperama R$100 por mês na minha época, minha mãe ia me internar, mano. Minha mãe ia me internar. Falar que essa porra desse meu filho é doente e tem que ser internado. Mas a mulher tá aí, adulta, prover a família. Ele gasta R$100 por mês, o rei dele. Acabaram os preconceitos. Num jogo que tem uma base de milhares e milhares, milhões de jogadores, esses R$100 por mês que vem de um a cada 100, mil, sei lá, é bom pra caralho. Então, eu também tenho outra pessoa com Heyday, e minha mãe joga Candy Crush, assim, compulsivamente já há anos, entendeu? Ela fala que nunca gastou, mas eu não sei, eu não acredito muito não. Mas é. Tem uma diferença. Sólido, tem diferença. Ela pode nunca ter gastado, mas ela. Nunca gastaram com o Vingadores. A sua mãe, ela pode nunca ter gastado, mas ela já extorquiu a atenção de todos os amigos ao redor dela pra dar vida pra ela. Cara, eu achei a solução do universo. Porque ela fala, você tem que jogar pra me dar vida. Eu falei, cara, não vou fazer isso, né? Aí sabe o que eu fiz? Eu botei ela num grupo de Facebook mundial de Candy Crush. Ela fez vários amigos pelo mundo e ela tem, tipo, vidas infinitas, sacou? Tipo, foi perfeito, cara. Perfeito. Não, não, não lança isso no podcast, não, porque senão a King, né? Sei lá, a King vai, tipo, vai derrubar o site de vocês e vai mandar matar, né? Porque ele descobriu uma maneira de conseguir vidas infinitas no Candy Crush. Vai bugar o sistema dos caras, assim. Para se reinventar. E a outra história do Heyday, vai acabar microtransações e esse podcast vai ser sem bom. Eu dou aula de computador pra uma senhora de terceira idade, ela tem, sei lá, 84 anos, e ela gosta de jogar Plants vs Zombies só pra fazer um jardinzinho, sacou? É? Do Plants vs Zombies. Ela não gosta da parte do zumbi, não. Ela gosta do jardinzinho. Que é a vibe esses dela. Jogos de zumbi, esses jogos de zumbi, isso assim, nunca viu Minecraft, não, molecada aí? Ninguém tá cagando pro zumbi. Como é que é que eu consegui ele? Exatamente. Assim. Mas aí, cara, aí ela começou a jogar o Hay Day. E tipo assim, ah, eu falei, ah, você pode comprar o diamantezinho pra você aumentar a capacidade de produção, de não sei o quê. Ela falou, ah, tá, vou começar a experimentar. E ela começou a comprar as paradas, entendeu? E aí ela começou a gastar dinheiro. Outro dia ela botou, sei lá, 100 reais. Ela comprou uma promoção, Bernardo. Eu tive que comprar. Aí comprou uma porrada. Se justificando, aí, né, cara? Não, eu tive que comprar. E ela é piada, tá? Ela é psiquiatra. Ah, pra você ver. Altos papos. Mas então, aí, cara, isso aqui, porra, na boa. Eu vi o seguinte, saiu o Overwatch esse mês. Pô, fui lá, botei R$159 no jogo. Tá, é caro, paguei, beleza. Paguei em 3 vezes, né? Porque a situação tá brava. Eu também. Aí, cara, na boa, mas assim, tipo, eu olho o meu vício de jogo, eu olho dela, na boa, se ela gasta R$100 por mês, R$50 por mês. Cara, ela se diverte tanto com aquela porra daquele jogo. Ela usa tantas horas, ela tá no nível 70 já da fazenda dela. Ela é absolutamente viciada. Ela é uma pessoa que não tem mais amigos, porque quem tem 84 anos, né? Já começa a ficar meio sozinho na vida. As pessoas vão morrendo, né? Normal, ela continua vivendo. E aí, cara, ela joga aquela parada compulsivamente, que, pô, é o joguinho dela, que ela se amarra em jogar, e aquilo faz muito bem a ela. E comprar ali R$100 de diamantinho, cara, isso é nada, entendeu? E isso faz ela feliz, por que não? O Mocotó. Porra, é essa? Mocotó, é o Chimei. Ah, tá! Porra, tá, verdade. Caralho. Pra quem não entendeu no podcast, é que a foto do Skype do Chimenez é o Mocotó. Tá André Martins. Já é o Mocotó TJ. Olha só, só um adendo. Na época do video show do André Marques, cara, apareceu os twitters embaixo assim, uma hora apareceu alguém falando assim, porra, muita satisfação de ver aí o André Marques, inventor da televisão widescreen. Caralho, que processo, cara. Piada, né, cara? Deixaram passar. Ah, liguei muito mal, galera. Liguei muito mal. Mas falei, para. Não, a questão é o seguinte: a gente falou. A única questão de eu ficar reclamando sobre o Overwatch é o seguinte, cara. Jogo tipo free to play, que nem esse aí que é da senhora aí do Mocotó falou. Tipo, outros jogos são a entrada, pelo menos, é aquele de graça, entre aspas. Beleza, o cara, pô, tu joga um joguinho ali de graça, tá te dando ali, pô, uma amostra. Se você quiser investir, pagar, é problema seu, entendeu? Super a questão justo, é, né? É jogos que você. É jogos que você paga o preço de um jogo cheio e ainda tem microtransação dentro. Por exemplo, um dos jogos que sofreu muito com isso foi o Forza do Sony, né? Que saiu há pouco tempo, no lançamento do console, já faz bastante tempo, na verdade. Que é 2 anos. O jogo tem microtransação. Aí o que acontece? Que a pessoa tem que pensar, pô, mas isso aí tá influindo no jogo? Isso aí tá atrapalhando alguma coisa? Ah, só compra quem é preguiçoso? Pô, cara, não, entendeu? Quem jogou, tanto que foi uma reclamação geral, quem sempre jogou Forza, o cara reparou na hora. Pra tu comprar um carro, era muito mais caro, era muito mais custoso que nos outros jogos, entendeu? O valor é muito mais elevado. Mas tu conseguir desbloquear as coisas, que, cara, tu precisa pedir muito mais horas e empenho, entendeu? Por quê? O cara encheu o saco e comprar ali aquela microtransação. E diversos então, outros jogos. Eu tenho esse jogo. Eu joguei ele bastante pro Xbox One. Foi um dos primeiros jogos que eu comprei. Uh-huh. De fato, quando eles lançaram, tava muito mal balanceado. E foi uma vergonha. Foi muito ruim. Depois de, sei lá, 2 meses, eles corrigiram. Eles mudaram a taxa que você ganha crédito. E aí ficou muito mais fácil, entendeu? Quando eu joguei, eu não tive nenhum problema em comprar o carro que eu queria. Eu comprei todos que eu queria, não teve problema nenhum. E ainda mais porque eles deram de graça pra todo mundo o carro da Fórmula 1, que era tipo 2 milhões de créditos na época. E com ele você conseguia jogar corridas e ganhava dinheiro infinito. Tipo, dinheiro não era mais um problema. O cara, ele conseguiu. Mas eles erraram de início. Eles fizeram uma dificuldade pra vender uma facilidade. Eles fizeram isso. O pai tava apontando justamente esse poder utilizado para o mal, entendeu? É, eles já apresentaram, mas quando você vira, bota um jogo pago, ainda bota um processo sacal pra você farmar moeda pra conseguir comprar seus carrinhos, escroto. Eu tô louco que a gente não sabe. Eita, picotou tudo, é tudo muito louco aqui, nossa! Fala, Pyro. Não, inclusive, deu tão errado, cara, que o novo eles abortaram isso, entendeu? Porque é uma parada que, cara, não casa com o jogo, entendeu? E, pô, apesar do Chimenez ser dessa época boa, cara, um amigo meu que comprou, que até o nosso galera aí conhece. Eu não, cara, sou o Chimenez, ele... não, sou o Solid. Pô, meu irmão, ele é um cara, assim, um dos caras que eu conheço que é mais viciado em jogo de simulação, assim, de carro. O moleque joga muito, entendeu? E, cara, ele sofreu, assim, pra habilitar as paradas todas de carro que ele queria, e isso mesmo sendo meio viciado. errado, entendeu? E assim, foi uma coisa que pegou no início, sofreu. E tem outros jogos que foram pra essa leva, entendeu? Agora a questão é, queria perguntar pra vocês, vocês acham que a galera ficou de olho nesse mercado mobile que tava ganhando muita grana através de uma microtransação e tentou de alguma forma, pô, ganhar também? Porque é foda, né? Se tu for olhar o preço de um jogo de produção, de um jogo desse AAA pra um preço de um jogo de Android de produção, nem se compara. E tem muito cara de muito jogo de Android que deve arrecadar mais que um jogo desse, né, cara? Tu acha que isso não influenciou no final? Brother, é o seguinte, influenciou sim, concordo com 100% com o que você falou, tipo, de você ter que pagar, por exemplo, um jogo cheio no port, por exemplo, de um GTA, e você ter que ficar fazendo microtransação. No caso do Forza, especificamente, é um negócio que a galera chama de pay to win, né? Que, tipo, você paga dinheiro pra não ter que jogar, e é meio louco, porque, tipo, tecnicamente o desafio é você fazer as coisas, né? Só que aí eles fazem você fazer as coisas, desbloquear as coisas, isso é tão estupidamente um esforço tão desnecessário e pouco recompensador, que não vale a pena, que você meio que força a galera a pagar. Isso não aconteceu só no Forza, não. Isso acontece em várias outras coisas. Mas é, em vários outros jogos, né? E com isso eu tô de acordo, tá ligado? Tipo, porra, 100%. Isso é uma merda e isso é uma parada que meio que tá infectando vários jogos, assim. É a pior situação da microtransação. É quando você paga para conseguir alcançar o objetivo ou vencer. Tipo, nos jogos competitivos, então, é, cara, quanto mais dinheiro ele bota lá, mais vantagem ele tem sobre os outros. Jogos são... Pra você acelerar sua vitória, hein? Eu acho muito louco porque, tipo, você paga pra não jogar, entendeu? Pra você não precisar jogar. Eu acho muito louco, cara, isso. Mas eu, uma galera eu tenho uma turma de alunos que os moleques, obviamente, como qualquer aluno, em vez de prestar atenção na aula, tá jogando coisinha no celular na hora. E às vezes eu passo assim pelos moleques, os moleques botam o celular atrás do computador pra não ficar muito óbvio, né? E aí passa assim, aí o moleque tá lá até fazendo o software lá que a gente tá programando, e a porra de um jogo lá do Bleach, de One Piece, agora não lembro o que é, se jogando sozinho. É, eu falei, caralho, que porra é essa, cara? Que porra é essa? Cara, não tá jogando? Existe bot, pô. Tu joga sozinho. Existe bot com aquele Suki of Clans lá do Android, não tem? Clash Royale, Clash Royale, agora. Nego joga um trabalho assim, cara. Puto da minha cara. Outra parada que tá acontecendo é que as empresas tipicamente AAA seguem a Konami, tá? E a Square são as que estão mais, me parece. 200 mil jogos do Sonic, do Frogger, o Final Fantasy, foda-se aí, de microtransação, entupido, cara. Pra Android tem 200 mil, pra iOS deve ter também. E assim, tem um do Sonic, que é o Sonic Dash, que é um desses runners infinitos, assim, que é rigorosamente isso. Você começa o jogo, joga 3 fases com o Sonic, agora espere 8 horas para jogar, ou pague R$1,99 e ainda habilite Knuckles. Totalmente graça. Aí você espera 8 horas, habilita o Knuckles mesmo, e só muda a skin. É vermelho só, o boneco. Só muda isso. E é igual, faz a mesma coisa que o Sonic faz. E os caras estão cada vez mais migrando os esforços deles pra esse tipo de jogo. A SEGA não lança mais nada. A Konami não quer mais lançar nada. Os caras querem lançar esse tipo de jogo, que não adiciona porra nenhuma, na verdade. E essa porra é uma máquina de fazer dinheiro, né, cara? Mas o cara então, gasta ali 50 mil pra desenvolver uma merdinha dessa e fatura 200 mil. Ele fala, pô, profit. Mas também tem uma outra parada que é o seguinte. Modelo de empresa tipo A, ele tá minguando, brother. Tipo, tá ficando um negócio que é o seguinte: produzir um jogo AAA tá muito caro. Tá ficando cada vez mais caro. E quanto mais caro isso fica, se você seguir o modelo de jogo antigo, que é o famoso o premium, né? Que você paga uma vez e joga pra sempre. Você, beleza, vamos fazer um jogo que é de uma franquia nova, tá? E que ele é um jogo XYZ, sei lá, um FPS onde você controla extraterrestres. Tá, tudo bem, tipo, já existem mil, mas é uma franquia nova. Vamos supor que tem uma franquia nova aí que a galera tá querendo abrir. Aí você vai fazer o pitch disso pro quadro de diretores da empresa, tá ligado? Que é a galera que decide onde é que eles vão botar o dinheiro e onde é que eles não vão. Brother, tipo, cara, GTA custou... Eu não tô com os números aqui agora. Custou uma caralhada de dinheiro. Você acha que eles iam ter dado esse dinheiro pra uma franquia nova? Eles não iam ter dado, claro, tá ligado? Não. Então, tipo, o modelo de negócios premium, ele tá mudando muito. Sim. Porque os jogos estão ficando cada vez mais caros. Então, tipo, às vezes é mais seguro você falar pro investidor, tá ligado? Pro cara que vai te dar o dinheiro, por exemplo, que é o dono da empresa, acionista majoritário, pá. Olha só, eu vou fazer um jogo XYZ, vai ser um jogo premium, mas que vai ter microtransações que você, entendeu? Tipo, dependendo do investidor que você tá falando, que é o dinheiro que você depende quando você tá trabalhando dentro de uma empresa, ele vai ser o cara que vai ser o babaca que vai falar, não, esse jogo é premium, franquia nova, nem fudendo, não tenho garantia de que isso vai vender, vou perder R$1 bilhão aqui de bobeira, nem ferrando. Tanto que as IPs novas que andam surgindo agora, elas bem ou mal estão surgindo ou baseadas em coisas que já existem e tem um nicho, tipo, sei lá, Bloodborne. Uhum. Tinha uma galera que tá, o nome do jogo é Bloodborne, mas eu sei de quem é, é da galera do Dark Souls, vou jogar. Overwatch. E coisas tipo Overwatch, que é da Blizzard. A galera já conhece a Blizzard, sim. O Scalebound, que vai sair pro Xbox quando sair, né, que é do Careca, acho que eles vão dele, caralho, da Platinum, foda-se, aquele Careca. Last of Us foi impulsionado pelo Uncharted. Sim. Foi impulsionado pelo Uncharted. E o Last of Us é aquele tipo de caso assim, ó, essa é a nossa franquia, é o jogo do PlayStation. Você tem PlayStation, esse é o jogo que você quer jogar. Só que é a experiência, é o suprassumo da experiência do PlayStation 3. Igual o Shadow of the Colossus foi pro 2, que bem ou mal, o Ico, ele é um jogo que não fez esse bafafá todo em relação ao Shadow of the Colossus. Eu acho que o Ico, então, se você for olhar as vendas, ele vendeu mais antes do Shadow, depois do Shadow of the Colossus sair do que antes. Sim, pois é. Então, as IPs, elas cada vez mais vão minguando pra serem coisas assim do... Porque o custo inicial de você fazer uma coisa que ninguém nunca ouviu falar se tornar um assunto já é tão alto que às vezes não vale a pena. É muito arriscado. Você deu dois exemplos interessantes que são de jogos que são financiados pela própria desenvolvedora do videogame. O que pra desenvolvedora diminui muito o risco. Sim. O Uncharted, o The Last of Us, se você olhar, por exemplo, recentemente o Quantum Break. Cara, Quantum Break foi uma baba. A Remedy gastou um dinheiro. Quer dizer, a Microsoft gastou um dinheiro na Remedy pra fazer o jogo. E assim, não foi isso o sucesso estrondoroso que imaginavam. Mas é bom. Toda nova IP. Eu não joguei, eu vi os reviews. Mas tipo assim, eu não animei de comprar. Eu comprei, mas não vi review. Eu acho que foi por isso. Ups. Pô, tava R$80, eu comprei. Bom preço. O GTA custou $265 milhões. Isso. Sendo que mais da metade disso foi marketing. É, normalmente tipo, é assim mesmo. Metade. Cara, olha só. Juntando com marketing foi isso. E você sabe que uma das coisas que deu mais dinheiro no GTA V, obviamente depois da venda, foi a venda de dinheiro de dentro do jogo. Aquele venda jogo de dinheiro. Da tarde. Aquilo ali deu muito comunidade. Dinheiro. E sabe o que que acontece? O online tá mantendo o jogo vivo até hoje. Mas caralho. Exatamente. A nego compra aquelas paradas e aquele dinheiro retroalimenta o sistema. Eles vão lá fazer novos carros, novos... Cara, o jogo já saiu tem 2 anos, 3 anos e sai conteúdo novo a cada mês. Caralho, se GTA V tivesse saído há 3 anos, fudeu. Eu não tô vendo o tempo passar. Olha só, calma. É de setembro de 2013. Eu tava em Nova York quando lançou. Meu Deus. Na esquina tinha uma porra de um outdoor com um dos três. Mentira. O Trevor, o Michael ou o outro. Eu tava no lançamento. A gente comprou um jogo pro Goku. Parei. Na GameStop. Parei. Setembro de 2013. Foi temporada de lançamento das séries de televisão novas e GTA V. Tinha mais outdoor de GTA V do que de séries de televisão. Blacklist. Estreou naquela época. Mas tinha mais GTA V do que Blacklist na porra da rua. Você já fica feliz que o tempo parou pra você, cara. Não sei se você reparou, mas tua careca parou de crescer também, pô. Pode ser. Pô, mas assim, sobre esse negócio de jogo tipo A, cara, na verdade isso aí é um câncer da própria indústria, né? Porque, não sei se vocês repararam, mas teve uma época, na época do Play 3 e do 360, no final da geração, era nota de review, ponto de review, o jogo ganha ponto negativo por não ser open world, cara. Entrou numa paranoia que todo jogo tinha que ser mundo aberto, tipo sandbox, tinha que ter multiplayer, tinha que ter os caralho, e isso encareceu os jogos, né? Todos os jogos tinham que ter mundo aberto, multiplayer, 5 contra 5, co-op, split screen. Tinha que ser co-op split screen, senão o jogo já era uma bosta automaticamente, tá? Não, é inadmissível que não fosse split screen. E o jogo também. Finais múltiplos. E o jogo não podia ter DLC, em hipótese nenhuma. Ah, DLC de graça. Não! Não pode ter DLC. Isso é proibido. Não pode. Na verdade, as empresas não se balizam muito pelo Metacritic, essas paradas de sites de avaliação, não, tá? Não? Inclusive porque elas pagam essas merdas desses sites pra dar review alto. Mas tem falar, muito CEO, cara, bônus. O bônus do CEO é apelado a Metacritic. Cara, a EA, o maluco... A empresa do Fallout, cara. O produtor do FIFA lá, aquele brasileiro, ele falou. Você ouviu o podcast lá? Ele, o cara da BioWare, todo mundo falou, da Gameloft, ele se baseia no Metacritic, sim. Inclusive, tem até prêmios da empresa, tem meta que o jogo tem que ter acima de 70 Megacritic. Não é isso que eu tô falando, não. Eu tô falando, tipo, se você pegar, tipo, o site que vira e fala, ah, Pokémon, sei lá, Rubi e Safira não foi tão legal porque tem água demais. Tipo, cara, o maluco dentro da empresa, ele lê isso, ele não fala, caralho, vamos botar menos água no processo. Claro, isso não acontece, gente, calma. Tanto olha só, a Bethesda, não é? Mas quem desenvolve, na verdade, é outra empresa. Porra, o do Vegas, eu acho. Os caras deixaram de ganhar a porra do 1,5 milhão lá de luva lá de jogador de futebol, porque não. O bicho, né, do jogador de futebol, eles deixaram de ganhar. Foi de 0.1, porque a porra do jogo saiu capado lá, saiu com bug, sempre sai com bug essa merda desse jogo. E aí os caras. E aí a empresa inteira, que eram 200 caras, deixaram de ganhar o prêmio, ia dar tipo $18 mil pra cada um, nem que ia poder pagar a faculdade, dar entrada na faculdade do filho, hipoteca de casa. Não ganharam por causa de 0.1 de um jogador mimado, que tá no porão da mãe, aos 42 anos, gordo, comendo nacho da porra daquela empresa lá que vende nacho nos Estados Unidos. E pô, minha câmera Coca-Cola. Tá ligada, cara? Minha câmera tá ligada? Não. Olha, quase. E daqui a 20 anos. E 10 anos, né? Você é generoso. Viado. Tô achando que a gente tem 20 anos. Tô achando que a gente tem 20 anos ainda. Eu tá achando que o GTA V saiu ontem, né? É, saiu ontem. Ô, oh, caralho. Ô, oh, saudade. Caralho. E o cara quis dar 8.4 pro jogo. E tinha que ser 8.5. Uma parada dessa pra ganhar a porra do 1 milhão. E os caras já venderam, cara. O cara que deu o review. É de quem acelou. Um milhão é muito pro estúdio. Um milhão é muito pro estúdio. Não é tanto pra um quadro de investidores, tá ligado? Isso que eu tô querendo dizer. Não, mas sim, com certeza, mas assim... Não, é óbvio que isso baliza, é óbvio que isso baliza a decisão, entendeu? Mas isso não é o principal. O principal é óbvio o quanto tá vendendo, né? O quanto esse Metacritic influencia, o quanto Metacritic, especificamente o Metacritic, ele pega nota de vários sites e ele meio que faz uma média. Não, fala que o Metacritic tem aquele problema, né? O jogo tá sendo uma bosta fenomenal. Tipo, sei lá, Star Fox Zero, tá? Que nem sei se faz essa bosta fenomenal, mas eu não gostei no fim das contas. Aí sempre tem um engraçadinho que fala, ó, vou aparecer na primeira página do Metacritic. Vai dar 10 pro jogo. Todo mundo tá dando 4. Aí vem lá, ó, 10. Jogo fantástico. Jogo sublime. Leia mais nosso review. Aí que o otário faz? Clica no review que deu 10 pra ler. Aí o cara do blog lá, do blog da Coreia do Norte, ganhou um page view, uma porrada de page view de bobeira. Aí rolou AdSense, não sei o quê. E o contrário. Tem lá Dark Souls 3. Tá todo mundo dando 9, 10. Aí vem 0. Jogo patético, dificuldade desnecessária, gráficos de PlayStation 1, não sei o quê. E dá 1 pro jogo. Vai ganhar um monte de clique, nem que seja pro fã xiita de Dark Souls ir lá no comentário xingar, falar, seu idiota, não sabe de porra nenhuma. Mas ganhou o page view, foda-se. Então o Metacritic, realmente, nesse sentido, é bosta. É, mas usar o Metacritic como indicador de qualidade de jogo, eu acho muito questionável. Porque, realmente, a gente tem problemas graves aí com a cobertura dos jogos, né? O jornalismo de jogos é muito ruim. Você tem milhões de jogos é verdade sua, né? Jornalismo, ponto, né? É, o de jogos eu acho que é pior, porque ele tem um quê de amadorismo misturado com saber que é jornalismo e é jornalismo que as pessoas não levam, que é um hobby, né? As pessoas não levam tão a sério. Bom, não vamos entrar nisso, que a gente vai ficar muito tempo falando sobre ética em jornalismo. Assunto pro outro podcast. Esse é um assunto pro outro podcast. Somos todos jornalistas, né? Agora. Sem diploma. É, o grande ponto que o Chimene estava falando, e o Pyron pode levantar também, que é, na questão do AAA, a gente tem hoje que defender os custos altos e elevados e investimento para o jogo poder sair. Então chega o cara lá e fala, olha só, fiz uma pesquisa de mercado para sustentar a sua aprovação desse investimento, e o mercado hoje em dia faz pay to win, faz freemium, faz microtransa, foda-se! Aí o cara, investidor, fala, caralho, microtransa, foda-se, me mostre números. Aí o cara mostra gráficos, olha esse gráfico de receita que jogos fazem microtransação. Esse jogo custou 99 centavos e arrecadou 1 trilhão. Então o nosso jogo que custa 1 trilhão vai arrecadar muitos trilhões. O cara, uau, boom. Lembrando que agora em novembro a Activision deu entrada pra comprar a King do Candy Crush, 5.9 bilhões de dólares. 5.9 bilhões. Eu acho que foi um excelente negócio. Também acho. Mas se você pensar que a Microsoft comprou o Minecraft por tipo isso, né? Pois é. Me entristece nessa história toda. E aí é um quantos Minecraft pra... saíram desde então? Pode crer. A única coisa... tá sendo atualizado consistentemente com conteúdo gratuito. Você não precisa pagar DLC nem porra nenhuma. Ei, Minecraft não faz muito dinheiro. Minecraft continua sendo atualizado. Eu acho que Minecraft é uma ferramenta foda de aprendizado de computação, inclusive. Que, isso eu defendo que é uma questão que eu acho alarmante, que eu acho que é um papo pra outro podcast ou não, é como alguns jogos exploram o modelo freemium. De forma que, se você parar pra analisar o jogo em si, não tem jogo, mas é um conjunto de mecânicas que te prendem a despertar a vontade de gastar o dinheiro ali. E aí, o fator diversão a ser analisado numa revista de videogame é muito bizarro de ser entendido. Por exemplo, outro dia eu fui jogar um jogo de celular, fui ver, ah, legalzinho, jogo dos Simpsons, como é que é? Homer Untapped, alguma coisa assim, Simpsons Untapped. É um jogo que eu montava a cidade e a cada X tempos eu podia clicar nos prédios que me davam dinheiro e isso me permitia construir outros prédios que iam me dar dinheiro pra construir outros prédios. E... caralho, o esquema da pirâmide no jogo, cara. Aí, cara, aí joguem. Só uma pausa. Joguem Cookie Clicker. É exatamente. É, só de 100 microtransações. É Cookie Clicker essa porra. Não, mas qual é o lance? Cookie Clicker é irado. E é diferente. Porque nesse, eu tinha que clicar de. A cada... Nossa, que você tem que pagar. É, a cada esperar... 10 minutos eu posso clicar no. No prédio do dono. Eu vou lá, clico no prédio do dono. Então, porra, queria construir o porra, prédio do Crush. Eu vou ter que clicar 20 vezes a cada 10 minutos nesse prédio do dono. Caralho, sabe, aí tu gasta o dinheiro no jogo e tu construiu o prédio do Crush. E aí? E aí? Isso é psicologia pura, cara. Isso é tipo o jogo te convencendo que existe uma recompensa em você ter a porra do prédio do Crush. Mas não é você jogo, quer é, muito é, prédio. É frustra, entendeu? Mas ele é um jogo. Ele, é, ele não é um jogo porque ele é um jogo que você joga só para continuar jogando. Não, não, ele é continuar pagando. Caralho, esse jogo é arte pura, ele é um fim em si. O que você joga? Esse é o episódio. Cara, ele é parnasiano. É parnasiano, essa é a palavra. Cara, ele é parnasiano, né, esse jogo. Eu fiz essa merda. Isso. Eu fiz essa merda, tá? No Mass Effect 3. O Mass Effect 3, pra você fazer a. É no 3 tem a missão suicida? Não. Não, mas era coisa do 3. Era pra fortalecer a nave, porque foda-se, não importa. É o 2. Não, mas eu acho que isso era do 3, que tinha um aplicativo de iPad que você podia fazer missõezinhas de bosta, ou jogar online. Era no 3 mesmo. Ou jogar online 3, que você ganhava. Battle Red. É isso aí, era a produção de batalha. Eu joguei online, e online realmente você ganhava ponto rápido, mas caralho, o aplicativo de iPad era ridículo, porque você não precisava fazer nada. Eu clicava um botão no iPad pra fazer missão, a missão levava 8 horas, eu ia trabalhar, voltava, ganhei, sei lá, 5 mil prontidão de batalha. É, beleza, agora já posso fazer a missão. E foda-se. Mas isso me ajudava no jogo, viu, mal. Muito mal implementado, né? Tamagotchi era isso também, tem, né, cara? Tamagotchi era um jogo. Ah, mas Tamagotchi da Bandai, ele gosta de Deixe com ele, adote esse mascote, ele precisa de você. Se você parar pra pensar, o jogo é uma coisa em si, né? Tudo bem que alguns são meio pobres, né? Tipo, pô, você joga pra construir, constrói pra jogar e o que você extrai disso é muito pouco. Mas se você parar pra pensar, Diablo 3 é um jogo que você joga pra conseguir mais item, pra você conseguir jogar mais e ganhar mais item. Eu não sai disso. Mas eu não consigo entender Diablo 3 quando você não joga hardcore mais. Quando joga hardcore, eu entendo que você joga pra saber o quão longe você consegue ir. Agora, quando você joga Diablo 3 puro, outro dia eu tava jogando Diablo 3 e eu falei, cara, vou parar de jogar isso porque eu não tô entendendo o que eu tô jogando. Eu tô jogando pelo loot. É um grind sem graça. Então, eu tenho um problema com isso também. Inclusive, eu comprei a expansão do Diablo pra jogar com uma galera que são os amigos meus que falaram, porra, a gente voltou pro Diablo e pá. Só que, tipo, eu apesar de trabalhar com jogos, eu sou 0% power player, tá ligado? Então, tipo assim... Isso é muito, sabe o quê? Aquela galera de 40 anos já que fala, porra, a gente voltou a fumar maconha. Porra, 20 anos que não aperta um, vamos lá! Foi muito engraçado, porque, tipo, eu comprei o jogo, e aí eu entrei, eu graças a Deus, eu não sou power player o suficiente pra essa galera, porque é o seguinte, eu comprei o jogo, aí eu joguei, eu zerei a campanha nova, né, a expansãozinha, pra isso que eu jogo de Diablo, pra matar o Diablo, ponto. Pode crer. Aí, tipo, pode crer. A galera foi, tipo, não, porque agora tem 17 níveis de dificuldade, não sei o que lá, e começou a ter build, tá ligado? Tipo, build ótimo pro jogo. Que é tipo, se você é mago, você tem que usar esse set específico. Aí tu tem que ficar lá grindando pra dropar o set. Dropei o set de mago, o que eu faço agora? Vai muito além disso. Agora eles implementaram mecânicas de que quanto mais você joga, mais a probabilidade de cair um item. Então você tem que entrar nos dungeons que entram dentro de dungeons que tem mais chance de cair item. E tu vai lá louco. E quando você vem e fala, cara, o que, que eu tô fazendo? Eu tô procurando um item melhor que vai me ajudar a procurar mais itens. Exatamente. Mas é real. É essa, tipo, eu entrei pra jogar com o pessoal e aí o meu objetivo não era grindar, era jogar com pessoas, né? Só que aí, tipo, eu entrei no jogo. Jogo e eu falei, errado. Aí eu entrei na parada, tipo, você eu errou. E aí eu falei assim, tipo, e aí galera, porra, eu tô aqui e tal, bora jogar e pá. Aí eles falaram, beleza, olha só, eu peguei Paragon Level, que é tipo, é um level acima do level, que é basicamente isso. Peguei eu tô Paragon Level 576, aí eu tipo, tá, bem, tá eu tô no zero. Aí tipo, a pessoa, eu nunca fiz um jogo na minha vida. Faz o seguinte, aqui. Entra aqui. Eu acho que eu exagerei, mas tipo, foi uma parada absurda. Assim, falaram assim, entra aqui nesse TS. Cheguei no TS, cheguei, beleza. Eles falaram assim, faz o seguinte, vai com o fulano de tal que ele vai te chupar. E quando você chegar no nosso nível, você joga com a gente. Aí eu, tá, isso é rápido? Ele, é rapidinho. Aí eu entrei na outra sala do TS com um cara que eu não conhecia, que foi basicamente a minha babá, né? O seu traficante. O traficante, entre o nível 1 até o Paragon Level 1 até o Paragon Level, tipo, sei lá, 160. E aí eu continuei jogando o jogo. E eu cheguei à conclusão de que eu estava jogando todo o jogo para um dia alcançar, jogando com pessoas que eu não conhecia, para um dia alcançar o nível das pessoas que eu conheci e com quem eu queria jogar. Então eu tinha que jogar pra poder jogar com as pessoas que eu quero jogar. E eu não tava jogando. Aí eu falei, cara, não. Então, aí eu voltei. Você tinha apresentado a mecânica máxima do MMO, cara. Não. Por isso que eu gosto de Dark Souls. Dark Souls, eu tô no nível 31, pode me invadir um cara do nível 540. Foda-se. Por que que eu acho você mata ele? Que WoW não era isso. É, pode sumonar, isso aí. Me dá 2 minutos aqui, só pra eu entender. Olha só, eu falei MMO, você falou WoW. A carapuça te serviu. Mas o Oi é melhor. Não, olha só. Princípio de. Não, né, o Ninja Inimigo tem razão. Pelo princípio de Liskov, tá? Se você falou que isso é MMO e o WoW é MMO, isso se aplica ao WoW, tá? Vamos é falar, tô curioso. Princípio da substituição de Liskov. Defende. Ninja Inimigo, você tem 120 segundos pra defender o WoW. Vai, valendo. A grande questão que sempre me prendeu ao WoW era que você jogava junto com seus amigos pra conseguir alcançar um objetivo, que normalmente era derrotar um boss. E derrotar um boss não era uma coisa simples. Você chegava lá e falava, vamos derrotar o boss! Blalalala. Meu peru, você jogava pra pegar. Você tá usando os meus 120 segundos? Vou descontar o choro. Olha só, deputado. Pela ordem. Questão de ordem. Resgata aí o tempo do deputado Ninja Inimigo. Vai, pode falar, deputado. Deputado Byron, o senhor é um deputado antigo nessa casa. Mais respeitáveis nessa casa. Deixa agora o colega falar. Fala, deputado Ninja Inimigo. Vamos lá. O que eu fazia ao longo do jogo era trabalhar colaborativamente com os meus amigos para alcançar a derrota do boss. Cheguei lá, consegui derrotar o boss. Nunca era uma tarefa fácil. Então você entrava num dungeon que tinha 10 bosses, era um trabalho em equipe de você conseguir derrubar todos os bosses. Então quando você chegava no último boss, e você estava aprendendo e morrendo em conjunto sucessivamente até conseguir derrotar ele, você tinha ao longo das semanas varrido os outros bosses e se equipado. Então se você jogasse pelo loot, você ia viver frustrado, mas se você jogasse pelo boss, você ia ter o seu loot. Então isso é uma coisa que me deixava satisfeito. Tá, só posso falar agora sobre o Diablo 3 o deputado. Peraí, o deputado Pyron. Tira uma parte, eu quero uma parte. Depois, depois o deputado Pyron contradita, então o deputado HG Cassolid agora vai falar. Obrigado, Renan. Porra, não xinga não, cara. Renan é foda. Não, presidente Renan, foi mal. Agora sim. Painho. Fala, Solid, caralho! Padrinho, o Xenes quer falar agora? Não! Caralho, peraí! Tá bom, é você, foi mal, caralho! Até você se confundiu! Vai! Pela ordem! Pela paz de Jerusalém! Então é o seguinte, o Diablo 3, você pode jogar ele sozinho, e você ficar fazendo Greater Rift, que é o último desafio do jogo, que ele vai até além do Tormenta 10, que é o nível mais alto que você pode chegar, ele vai além do Tormenta 10, e você pode fazer ele em conjunto, e ele tem uma ladder de clear time, quanto tempo você leva pra limpar o level em grupo e solo. Então existe aí, ah, é menos que o WoW? Com certeza é. Mas existe também um desafio social de você conseguir montar uma equipe que consiga limpar o level de forma rápida e eficiente. Mas aí depende de cada um. Eu, pessoalmente, eu só jogo Diablo 3 com os meus amigos. Porque jogar sozinho é um saco, parece que você tá trabalhando. E sinceramente, essa semana retrasada, eu até gravei um vídeo. Foi uma das vezes que eu mais me diverti jogando Diablo 3 na minha vida. E um cara tava fazendo power level. Mas você consegue encontrar coisas legais dentro disso, entendeu? Se você olha como uma coisa por si só, ele é vazio, oco e sem vida. Mas se você bota o tempero amigo, porra, tudo fica divertido, entendeu? Fala, pai. Pode crer. Bom, agora eu não sei. Vamos lá. Tem que. Não sei se eu falo sobre o Diablo e falo sobre o. Vamos lá. Respondeu ao. O senhor tem tempo pra poder falar, o senhor pode contraditar as duas falas. Então, valeu. Vamos falar primeiro sobre o PH falou um discurso bonito. Ah, que eu vou jogar pros meus amigos, não sei o quê. Pelo boss. Conduro. Amigo caralho. Amigo xincana, e o boy. Xincana. Fazendo xincana. O senhor está se contradizendo. Você falou que era maneiro de jogar com seus amigos. Sim, pra aprender, ganhar agora. O boss. E que você falou várias vezes durante a sua frase foi loot. Pra pegar o loot, pra poder ir lá o outro e pegar o loot, e pegar o loot, e pegar o loot. Eu entendo que fazer o esquema da. Então, mas o que eu falei pra você? Que meu peru, que você. O que move o WoW é você pegar a minha rara, velho. Matar o boss, pegar a minha rara. Aí, boa só. Você pegou a minha rara pra você. Seu PH barbudão. Aí, outro amiguinho. Eu quero a minha rara também. Aí, você vai fazer aquela porra, vai upar, vai esperar a hora certinha pra poder fazer a porra lá da dungeon e poder pegar outro drop e se cair. Se não cair, vai ficar farmando, upando, fulanozinho até armar todo mundo. Aí quando você armou teu clã inteiro, já tá feliz, aprendeu o boss, pegou o lootzinho bonito, lança a expansão com mais boss, você vai lá farmar a minha de novo, aprender tudo de novo, até upar teu clã de novo, uma maconha desgraçada. É a mesma coisa é a mesma coisa do Diablo, cara. O Diablo é repetitivo? É. Tu vai ficar pegando item? É. Mas afinal das contas, é que nem o nosso amigo aí, Mocotó, falou. É maneiro. Não, eu sou sólido, porra. Sólido. Caralho. Você é Mocotó, novo mestre Splinter e Senhor da Eternidade agora. Puta que pariu, Motocó, HGK Mocotó, porra. É. Não. É a mesma coisa, cara. O que faz o Diablo ficar maneiro e eu continuar nessa maconha é porque tu fazer isso com a galera é interessante, entendeu? É divertido. Pô, e uma coisa maneira do Diablo, que eu falo, ah, vamos jogar na dificuldade tal. Então, me desculpa, se você virou no normal, é maneiro, só que você só tá jogando pra ver a história. Cara, o desafio mesmo é nas dificuldades maiores, porque aí, meu irmão, aí realmente é Diablo, entendeu? Aí, meu irmão, pô, o bicho vai, fica invencível, te puxa pra perto, joga uma parede em volta de você pra você não fugir, joga um monte de bomba, explosivo, raio laser de gelo, meu irmão, é o bagulho vira inferno mesmo. A tensão de você se livrar daquilo ali é foda. Realmente é bem tensa, entendeu? Então por isso que joga essa porra até hoje. Não é pra mim, entendeu? Porque, porra, essa maconha tô sarado. Mas, cara, o princípio da recompensa pra você jogar em grupo, se divertindo com mecânicas legais, você aplica nos dois jogos, cara. Então não tem jeito. Eu tenho um problema com o Diablo especificamente, que, tipo... eu acho que ele é muito numérico, tá ligado? Ele é muito pouco baseado na tua habilidade. Posso estar errado, tô mas não tem Paragon level 747. É. Não tem, não. Enfim. Não, isso aí, exatamente, né? Cara, é tem mais um Dutch. Gosto do Dutch assim também. Você enfrenta o cara lá que é nível 55, vai ver o cara nunca matou ninguém, mas ele joga tanto que ele é nível 55. Então é meio foda-se também. Só vou levantar uma bola aqui. Esses dois jogos, WoW e Diablo, os dois já trabalharam com microtransações. Já. Diablo no começo tinha auction house lá que você botava dinheiro e isso destruiu o jogo até eles acabarem com essa auction house. Caralho, pode crer. E transformaram o jogo no power busca de itens sem coisa. E o WoW agora, além de você comprar o jogo, pagar mensalmente pra jogar, você pode comprar montarias, pode comprar bichinhos de estimação, pode comprar level, porque você não precisa jogar para se divertir. Então você pode chegar e falar, cara, o level máximo do jogo é 100. Eu vou pagar, eu acho que é 150 pau. Paga R$150 e pum, botei meu personagem no level 100. Por quê? Porque eu não quero jogar. Eu quero gastar dinheiro. Hoje eu zerei o outro. Cara, 0.1 segundos foi o tempo de eu clicar no completar a transação. Eu zerei isso. Isso vende, cara. Pra você ter uma ideia, quando você compra a nova expansão, ele vem assim escrito: compre a nova expansão e ganhe grátis um boost pro level 100. Então, se você fizer pré-compra do Legion, você pode escolher um personagem seu pra ir pro level 100. Na hora, assim, pronto. Caralho. Eu ouvi falar que tem a cagaça de você fazer raid, né? E de você jogar com a galera, etc. É porque, PH... Oi. Não, só pra te lembrar, o lance que a mesa de... Vou defender aqui e atacar mais uma vez, é mercenária, é tão pay to win, é um exemplo disso, é o WoW. Porque é o seguinte, vocês se lembram, o WoW quando lançou, cara, você fazia a sua conta, você tinha que escolher se era aliança ou horda. Você não podia criar char nas duas facções. Foda-se, ah, escolhi ser aliança, vai jogar a vida inteira ali. Depois, com o tempo, eles falaram, não, se você pagar aqui uma merrequinha, você pode ter char também. Você pode ter char também no outro. Pode, cara. Hoje em dia tu pode. Não é assim que funciona, eu entendo o que você tá falando. É o seguinte, o que você pode fazer hoje é, você pode pagar pra transformar o seu personagem da horda na aliança, por exemplo. Isso é. Tipo, ah, eu quero migrar de facção. Virou. Você pode pagar tudo ou pra fazer essas trocas. Você pode. Você é um homem, quero virar mulher. Virou mulher. Ah, eu. Na vida real eu é, você. Sou da aliança, quero virar da horda. Virou. Gasta dinheiro, virou. E o que o Byron tá falando é que antigamente você jogava no servidor, você escolhia ou era horda ou era aliança. Hoje você pode criar personagens dos dois, das duas facções dos servidores. E não paga mais por isso. Mas. Caralho. O mercenário tá em você pagar. É tipo assim, ah, eu quero chegar no level máximo, paga. Eu quero um bicho de estimação, paga. Eu quero uma montaria irada, paga. Eu quero mudar de sexo, paga. Eu quero mudar minha cara, paga. Eu quero mudar meu nome, paga. Então, o WoW, ele virou um jogo que você pode pagar tudo. Você pode comprar, e o contrário, isso que é interessante. Eu acho que o WoW é um dos exemplos que a gente vai dar hoje aqui de microtransação contrária, né? Que hoje você pode pagar o seu tempo de jogo no gold do jogo. Então, eu, em vez de eu gastar R$15 pra comprar 30 dias, posso gastar 25k e comprar 30 dias dentro do jogo. Você vende na auction house. Então, tem pessoas... E aí você pode ter um bot pra farmar pra você e não pagar nunca. Cara, a Blizzard é bem sinistra com política de bot. Assim, existe, mas acaba rápido. Então, o melhor bot é o chinês. Mas tudo isso é porque a Blizzard tentou transformar o jogo mais acessível possível. Tipo, se você não tem tempo de fazer quest, tá aqui, sobe de level. Se você não tem tempo de procurar o dragãozinho que você quer, você pode comprar ele aqui já na loja. Porque a ideia deles é tornar o jogo mais mainstream possível, pra atingir o maior mercado possível, e assim, faturar mais dinheiro com o jogo. Até porque muita na gente minha parou opinião... de jogar, então o cara que parou de jogar e quer voltar a jogar, como é que ele vai alcançar os amigos dele? Pois é. Talvez. Era isso que eu ia falar, então, tipo, eu acho que rola, claro, vamos fazer dinheiro pra caralho, mas eu não acho que tudo é ganância, tá ligado? Tipo, eu sou meio contra essa parada da galera, pá, Blizzard escrota pra caralho, não sei o que. Cara, tem paradas que realmente eu acho que são injustificáveis, entendeu? Tipo, mas outras são, tipo, cara, paga pra mudar o nome. É. Pô, cara, mas na moral, tudo, ó, sabe, conheço várias pessoas que morreram de causa de vício de WoW, entendeu? Inclusive, meu, que era top tier aí em vários servidores de PVP, o cara, pô, fazia, era top tier, pegava tudo do bom, do melhor do personagem, vendia, fazia outro de outra raça, ficava top tier, vendia. Amigo meu comprou quase um carro com tanta grana que ele fez com o WoW, cara. Sério, o nome dele é Veneno, com 2 N's. Pode procurar aí no, na lista do WoW, que o maluco é pica. Cara, porque o WoW, me desculpa, é um jogo que não tem muito objetivo, cara. Porque acabava, tu não parou de jogar o WoW? Olha só, o WoW, Byron, é o tipo de jogo que você joga pra construir experiências. É tipo tu ir com teus amigos no Bob's, como é um Big Bob. Tu vai pra quê? Pra comer aquela porra, vai te saciar 15 minutos e depois... Por que você comeu aquela merda? Por motivo nenhum, no máximo. E tem jogos que são jogos assim, são jogos de construção de experiência em grupo. Tipo, então, sei lá. Mas é, de fato, é só isso. Então, mas aí o que acontecia? Eu cansava daquilo ali, pegava aquele grupo todo, migrava e ia pra outro jogo, entendeu? Cara, saiu o jogo novo e tal, vamos jogar. E o pessoal lá e migrava. Porque o ouro era simplesmente fazer as dungeons, pegar item e fazer BG. O jogo é isso. Tu faz a dungeon, pega item, fica bom, vai fazer BG. É isso, entendeu? Então, hora cansa, cara. Era a questão da Ragnarok também, que era tipo fazer dungeon, pegar item, não sei o que lá, e ir pra Oi, tá ligado? Tipo, que era o PVP, que era o movimento servidor. Ragnarok é parnasiano, isso dá pra dizer. Porque assim, você acorda e ninguém fala nada pra você, não entende nada. Aí você vê uma geleca rosa, você tipo, cara, me meter porrada nessa geleca, tu foda-se. Aí tu lá espanca a geleca, aí cai item, você cata item no chão. Aí tem um maluco na cidade e fala, compra qualquer merda que tu quiser me vender. E tu empurra a parada com dinheiro, e tu, caralho, isso. Aí tu sai matando e você nunca entende por que você tá fazendo nada no jogo. Mas você só vai. Mas isso é um argumento, na verdade, que. Aí eu vou levantar uma bolinha que não tem muito a ver com microtransação, mas é. jogo não precisa ter história, cara. Tipo, tem muito jogo que não tem história e é ótimo. Tem muito jogo que, na verdade, tem uma história que é só uma desculpa pra você fazer o que você tá fazendo. Entendeu? Não precisa. Qual é a história de Mario? Por que que você é um encanador? Por que que é o único lugar? Tu pode encarar teu Dark Souls Kingdom, que é o lugar que, tipo, só tem pessoas com cogumelo. É uma pessoa humana com cabelo louro. Pode encarar teu Dark Souls assim, cara. Dark Souls, ele tem uma história ali nas entrelinhas. Se você quiser, você descobre. Se você não quiser, foda-se. Eu tô matando morto-vivo, esqueleto, porque eu quero get good. Foda-se. Nada faz sentido. Tudo é foda-se. É isso aí. Você faz as paradas e o mundo é niilista e Deus tá morto. Foda-se. É isso. Get good. Cara, vamos até acabar esse processo. Poxa, Perez, porque ele tava lá. O que o cara que Deus... Ele tava poxa, lá, né, cara? Olha só. Por que você matou o chefe do Dark Souls? Porque ele tava lá parado na minha frente. Porque eu podia. Pra mostrar que eu posso. Por mais de $1, eu fico gritando cada dólar, cada minuto. Cash, eu gosto de jogos. E microtransação é um tema que leva a outro tema, que leva a outro tema, que leva a outro tema. Então nós tivemos um podcast muito rico, muito macro. De micro não teve nada, tudo macro podcast. 10 horas aqui falando disso. As microtransações. Mas a gente conseguiu discutir aqui que existem microtransações para o bem e para o mal. Existem jogos que conseguiram aplicar isso. Satisfatória, jogos que conseguiram aplicar isso de forma insatisfatória e jogos que deixaram de ser jogos para aplicar isso de uma forma eficiente. Então, só pra terminar aqui, Ximenes, você que defende a bandeira do ódio pra essa porra, tem algum jogo que você pode falar em um minuto que usou essa técnica para o bem? League of Legends. Eu acho maneiro. Eu acho que é uma microtransação, tipo, não são nem tão micro assim, né? Mas são transações justas. Você paga por item cosmético, você não derrota as pessoas por causa disso, não tem vantagem durante o jogo. Na verdade, eu não sou contra a microtransação em si, eu sou contra a quantidade de merda que as pessoas fazem com ela. E Solid, você fala um jogo que te trouxe ódio no coração pra fazer microtransações? Olha, o Forza 5 inicialmente estava bem ruim e deu vergonha, mas eventualmente acho que eles se corrigiram, mas o dano na imagem da marca foi permanente, né? E Pyron, você acha que jogos AAA, jogos que você paga full, não podem ter microtransações de forma alguma? Cara, eu acho que o cara tem que decidir o modelo de negócio que ele quer, entendeu? Ou faz um jogo free, ou, sei lá, com mecânicas de cobrar pra quem quer ir mais a fundo naquele jogo, ou quer habilitar coisas mais rápidas naquele jogo, ou você faz um jogo no modelo clássico, você paga full e você tem todo o conteúdo ali e que nada influencia na tua experiência, entendeu? Vai te obrigar de alguma maneira a comprar pacotes ou comprar coisas externas ao jogo pra você conseguir prosseguir de forma satisfatória, entendeu? Isso aí. E Lapso, depois desse programa a gente vai lançar cada minuto a um preço diferente? Cada minuto não só será um preço diferente, como será uma experiência diferente. Esse podcast vai ter vários caminhos que você poderá seguir. Ele vai ter modo multiplayer, vai ser mundo aberto, cooperativo. Mas cada assim, dessas coisas é uma microtransação. Você pode ouvir 10 minutos. Depois de 10 minutos, você tem que pedir para um amigo seu te dar mais 10 minutos. Mais 10 minutos, sim. É um peer-to-peer da vida, né? Exatamente. E é essa colaboração, essa competição, essa competição que faz tudo ser mais belo e mais saudável. Cara, eu acho que isso é o segredo do nosso servidor. E a evolução como seres humanos. Nosso servidor tá querendo microtransações, é isso? Tá querendo. Sim, por isso que o feed tá quebrado. Nós já descobrimos que é o feed, não é o servidor, né? Para baixar... Se você baixou esse episódio pelo site, parabéns, você ouviu o episódio inteiro. Se você conhece um amiguinho que tá no feed, diga pra ele que o nosso feed tá quebrado. Inclusive, o nome desse podcast vai ser Microtransações, abre parênteses, o feed está quebrado, baixe pelo site. É, acho que vai ser um bom nome pro episódio. Pra quando o cara abrir lá o gerenciador de feed dele, falou, vou ter que fazer isso aqui à moda no 2004, pra baixar 2004, esse programa. Quando... É. 2004... Caraca, 2010 que eu tô baixando isso. Então, a moda. Pô, mas será que é um feed mesmo, cara? Porque eu não tava conseguindo baixar, mó tempão, tava baixando tudo manualmente, e depois eu troquei o programa de podcast pra você baixar tudo normal, cara. Olha então, aí, ó. Então a gente não sabe mais qual é o problema. Tá Law and Order já isso aqui, hein? Exato. A gente tá cada hora aparece uma parada diferente aqui, ó. Existem fatos. Obrigado. O fato é, nós precisamos de um novo site, nós precisamos reestruturar nosso servidor, nós precisamos reestruturar nosso feed. E o último fato é, nós não temos tempo pra fazer isso. Nós precisamos cabeção no baixo fio de soco. Essa é a prioridade zero. Sérgio Rondiakoff, o mestre supremo, o cabeção, fale conosco. Olha só. Ajude. Existem entre nós e o cabeção no máximo 6 pessoas. No máximo. Então, compartilhe com seu amigo. Diga que a voz deve chegar no cabeção. Ah, já sei. Minha namorada é parente do Emanuel Jacobina, criador de Malhação. Pronto, resolvi. Tinha esquecido desse detalhe. Vou ver aqui se a gente consegue alguma coisa. Aí. É. Aí. Se a gente consegue alguma coisa aqui. Contato é alma do negócio. Falando em contato. Mande seus e-mails para eucostodejogos@baixofrentesoco.com. Ah, nós moleque. Temos. Eu gosto de Lápis porque ele entende os ganchos. Nós temos uma página no Facebook que você alcançará por fb.com/baixofrentesoco. E há também um grupo, procure lá no diretório de grupos do Facebook, um grupo com o nosso nome, Baixo Frente Soco. Salvo engano, no grupo o nome do nosso site está separado por palavra, baixo, espaço, frente, sei lá. Mas é facebook.com/groups/baixofrentesoco. Mas eu sou muito apaixonado por essa voz e esse carisma todo do HGK Solid. E aí, HGK Solid, pra essa pessoa, o que você indica? Olha, você pode procurar o descontrolados.com.br. É página no Facebook, é grupo no Facebook. É as coisas. O que é? Descontrolados. Eu falei errado? Não, é mensagem iluminada. Beleza. Eu tenho um desafio. Eu duvido alguém assistir o nosso vídeo de Diablo 3 e não rir junto. Se você não rir junto, a gente devolve o seu dinheiro. Tem uma expectativa, pronto. Hein? Olha aí. Microtransações. Microtransações sem transações. Morrendo no Diablo Hardcore. E é isso. A parte 2. A parte 2 é a melhor. Parte 2. 18 de maio. Acabou de sair, ó. Aí, ó. Já riu junto, ó. Tá vendo? Já ganhou. E já se eu gosto muito dessas análises, dessas opiniões controversas do nosso amigo Pyron, o que eu posso fazer, meu Deus? Olá, Newton. Exatamente. Primeiro limpa o ouvido pra porque ficar ouvindo chiadeira, né? Então você falar no YouTube /Pyrons. Não, Vilão Frajó falando de joguinhos, né? Legais. E é isso aí. Ximenes! Faz os seus trabalhos e as coisas muito iradas que você faz, porque você faz as coisas muito iradas. Os projetos pro futuro. Bom, vocês podem acompanhar tudo que eu tenho feito ultimamente e uma porrada de opinião que com certeza tá certa, mas se você não concordar, você tá errado, lá no minlook.org, que é o meu blog com o Diogo, e que em breve vai estar entrando em outros caminhos aí. A gente tem projetos futuros. Ximenes! E você, por favor, não é relacionado necessariamente com ninguém que está aqui, vá à Nuvem, né, o site que a gente conversou profissionalmente com eles, mas a gente é burro e deixou a conversa morrer, e adquira por R$9,99 Satellite Rush, um jogo que roda em Windows, roda em Linux pra galera que mora no porão da mãe, e roda em Mac pra você que usa armação de óculos cara e faz design em faculdades quaisquer. Mas joga em Satellite, o melhor jogo brasileiro que sai sendo, o melhor. Caralho, esse ninja inimigo, meu irmão, ele tem o raciocínio lógico. Cara, 2013, mano. Sai 2013, o raciocínio bastante. Entendi! Cara, abraço! Tem uma sentido, né? E até semana que vem. Vamos para o próximo. Ou refraseando, foi como eu disse na sessão de comentários do Facebook. Que quem gosta de Kingdom Hearts tem que se fuder mesmo. Eu acho muito justo. Acho correto até. Fazer o quê? Você mesmo disse ali em cima a porra do que o podcast foi tão sem graça e confuso como o jogo, como a série em si. Então. Não tinha como sair muita coisa, não. Nem colocando áudio dos Mickey objetos o tempo todo. Fala, meus panqueiros malditos prediletos. Quem vos escreve é o Black Striker. Esse cara é das antigas, não é? Eu tô falando merda. Ele é bem antigo. Tenho a dizer, nós realmente somos muito amigos. Fale por você. Amizade de um lado só. Porque só assim pra explicar minha insistência em ouvir em sequência os casts do Castelo do Misca Musca e a Turma do Mickey no Kingdom Hearts. Aposto porque o senhor, Senhor da Eternidade, a propósito. Não estava presente nesse cast do jogo que o senhor tanto ama. Você não tava em casa, né? Por que que eu não estava, né? Eu não estava porque eu não estava em casa, exatamente. E também, se tivesse me chamado, eu ia basicamente gravar um podcast com o Piru de Fora. Eu sei que no Cast of Illusion, o Pivoto chamou, mas aí ele lembrou que você tava no curso. Isso, aí eu me fugi. Não rolou. Mas o de Kingdom Hearts, eu acho que nem me chamaram mesmo, e se me chamasse, ia mandar tomar no cu. É, por favor, explique sem medir palavras. Eu acho que eu fiz isso. Um forte abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Eu gosto de meio assim, breve, entendeu? Rápido, né? Curto, direto. Rápido, objetivo. O próximo acho que não vai ser tanto assim. Ah, é vida. Mas vamos lá. Fala, hater da eternidade e Daigo, o velho. A tua mãe é velha. Você tá da tua mãe é velha, tá? Nossa, cara. Aqui quem fala é o grandioso Frozen Sheep. Novamente, depois de muito tempo. Esses caras que acham que tem intimidade são os piores, cara. Na verdade, eu nem ia mandar e-mail para este programa, já que três das minhas maiores decepções foram comentadas, que são Mega Man X7, que de tão ruim sujou o nome de Mega Man X8, que é um bom jogo e com uma das melhores trilhas sonoras da série. Mamilos, né? Não, Mamilos não, a trilha sonora é boa mesmo. Eu acho que ninguém fala mal da trilha sonora do 8. Falam mal do X8 porque ele veio depois de X7. Ah. Sonic 2006, acho que é decepção pra todo mundo, então nem merece mais comentários, né? Espera até o Pedrinho que fazer aquela bosta de stream que ele planeja. E Final Fantasy X-2, que estraga o jogo anterior nos primeiros minutos de jogo. Mas o Final Fantasy X-2, se você botava fé no Final Fantasy X-2, você tem que se fuder mesmo. Ah, mas porra, desde os trailers já mostrava que era aquilo mesmo. É, exatamente, era claramente uma putaria o negócio. Uma desgrama? Ah. Então vou comentar mesmo, a que talvez seja a minha maior decepção no mundo dos videojuegos, já que o Ninja Inimigo me lembrou dele, ao falar que o GameCube só tinha 3 jogos, entre eles Metal Gear Solid Twin Snakes. Metal Gear Solid Twin Snakes, sério mesmo, Ninja Inimigo? Esta bosta foi a maior cagada da história. Lembro-me muito de ver este jogo na Nintendo World e ficar babando com ele, já que era um remake do meu jogo favorito de PlayStation 1. Então, algum tempo depois, finalmente comprei meu cubo e foi muita tristeza. Pra começar, a jogabilidade do Metal Gear Solid 2 não funciona no 1, e você vê claramente isso na luta contra o Revolver Ocelot, enquanto no PlayStation 1, devido às limitações do console. A luta virava um pega-pega, você tinha que esperar ele gastar sua munição toda e depois ir atrás dele e descer a porrada. Já em Twin Snakes, graças a mim em primeira pessoa, basta você ficar parado atirando nele até morrer, quebrando totalmente a proposta foda do jogo original. Isso acontece em quase todas as boss fights, sem dizer que os mapas de Metal Gear Solid 1 não foram pensados com a jogabilidade do 2, que introduz um movimento de pular alguns lugares, que funciona no 2, mas quebra o jogo no 1. Delicioso. Eu não lembro de ver isso. Bom, eu nunca joguei essa merda, então tem. Bom, talvez pela memória muscular, né, de você jogar o 1, mesmo que talvez seja em outro console, você vai jogar do jeito que você jogou ele originalmente no console original. Lógico. Então, aí é a pessoa que não conseguiu ter o mindset correto. Mas o maior pecado deste jogo nojento foi a de trocar a trilha sonora incrível do 1 para uma trilha sonora tão genérica que dá vontade de comprar todas as cópias desse jogo pra tacar fogo e poupar todos desta merda. Eu tô sentindo um certo ódio aí no coração, cara. Não, vem um ódio fortíssimo aí, isso é uma coisa parece que o jogo te traumatizou e te estuprou e te... Caraca. Agora sabemos que parte vai ser cortada. Não, estupro masculino é ok. Estupro masculino, ok. Então era só isso que eu tinha pra dizer. Beijos para o senhor da eternidade e só abraços do Daigo que ele paga de machinho. Porra de nada, é piada. Mas olha só, galera, eu gostaria de fazer... Você ouvinte, você não sabe disso, mas o Daigo, quando ele leu o e-mail de um ouvinte, ele floreia de uma maneira que o retardo mental que o cara escreve vira uma prosa. É uma coisa impressionante. Se você diz... Se vocês perceberem, quando eu leio o e-mail, eu leio que nem um retardado mental, porque não tem concordância verbal, não tem vírgula, não tem porra nenhuma. Então eu não sei nem o sentido da parada. O Daigo, ele decifra isso em real time e conserta automaticamente. Ele remove até as repetições, ele acrescenta pausas. É impressionante. É professor mesmo, o cara é mestre. Do jeito que você fala, fica até mais ou menos lisonjeado. Pô. Mas o texto também não é aquilo tudo, né? Mas esse último comentário me deixou meio nervoso. Enfim, vamos passar para o próximo. Olá, bonde dos barbudos. Aqui é o Sheldon da Fazenda do Orson. O ouvinte dos mil nomes. Não, mil nomes é o Brum Van Dijk. É, foda-se. Tinha aquelas nomenclaturas sensacionais dele da faculdade de cocô. Ah, verdade. Aquilo é sensacional. Tema dessa semana meio subjetivo, mas muito interessante. Óbvio que é subjetivo, porra, né? É. Mas enfim. Particularmente, sou um especialista em todo tipo de decepção amorosa. Que isso, sommelier de corno. Inclusive, já dormi na praça pensando nela, literalmente. Puta que pariu. Você dormiu na praça porque tu fumou crack pra caralho. Enfim, jogos. Tem uma relação complicada com o Duke Nukem Forever. Porra, todo mundo tem uma relação complicada com o Duke Nukem Forever, eu acho. Depois de anos, muitos simplesmente achavam uma piada. Quando o jogo foi pra galera do Borderlands, ah, meu Deus do céu, Gearbox. Eu mataria todos eles se eu pudesse. Que isso, cara? Não tô nem zoando. Todo mundo voltou a achar que ia sair e ia ficar bom. Eu falei, galera, é muito promessa. Essa desenvolvedora só faz merda. É, você tinha toda a razão, fera. Foi estilizado a ponto de internalizar que eu estava errado e o jogo ia ser bom. Nossa, cara, foi movido pela massa. Cara, né, a verdade é que não foi só isso. A verdade é que você queria que o jogo fosse bom. Todo mundo queria que fosse. Quando saiu, um amigo comprou e ficou falando, foda, foda, melhor jogo. Nossa, esse cara tem cocô na cabeça. Porra. Fui na casa dele jogar e também fiquei no embalo de que o jogo era ótimo. Mas cada minuto que passava, a realidade me dava um tapa na cara. Tipo quando você fica meses roçando uma mulher. Nossa senhora, que português. E do nada ela... Ó, esse negócio de roçar mulher, isso é assédio, hein? Não façam isso não, crianças. É feio. E do nada ela para de responder só pra aparecer se pegando com arrombado qualquer. Olha só, o cara... Só porque o cara é rejeitado, ele já chamou de arrombado. Entendeu? Não, mas vai que o cara é arrombado mesmo. Ah, às vezes é. É, o Final Fantasy 2, vocês vão me desculpar, mas eu acho passável. Daqui o pariu. Não. O jogo é tão ruim, que você falar que o jogo é passável é tipo... Não dá, cara. Tem muita crítica à série desde o Final Fantasy 5, que pra mim foi o melhor. Tá, não entendi. Odiei o 7 pra frente, por motivos muito menos homofóbicos. Acho que é homofóbicos mesmo, porque homofônicos não faz sentido. Que um certo participante... Ou isso, ele tá zoando a língua presa do Pyron. Ué, pode ser. Ah, o Pyron falou que ele não gosta do 7 porque o Claudio é viado, é isso? E o mesmo motivo pelo 8 também. É. O 8 é difícil. O 7 não, mas o 8 eu concordo que é meio difícil tolerar o Squall. E não é só porque ele é, não é porque ele é literalmente viado, é porque ele age como um bosta. Sim. Entendeu? Se o time do Laguna fosse os personagens principais, eles trouxeram muito melhor. Sim. Ele parece uma criança mimada em emo podre. Enfim. E quando vi a galhofada do X2 com a Yuna de metralhadora, até que achei um vento fresco e uma franquia estagnada. Que isso? Caralho, eu não posso assinar embaixo dessa interpretação, não. Dois. Agora, Star Fox Adventure, mal aí, bode, mas isso fedia de longe. A narrativa da Nintendo World sobre os estágios de desenvolvimento do jogo era um conto de terror. Caralho! Eu não sabia pra onde isso ia levar. Igual Street vs. Tech. Ah, Street vs. Tech é ok, ué. Que todo mundo via que os personagens ainda não conhecem ferrar. Certo é o pivoto. Ódio. O amor cega. O ódio revela o mundo. Caralho! Isso é bem verdade. Não, mas isso aqui ele deve ser nintendista também. Porque falar cega com a cega da empresa é foda, né? É verdade. Agora é que eu me liguei nisso. Você tem toda a razão. Indo para outro assunto e linkando com a leitura de comentários da semana passada. Teve leitura de comentários na semana passada? Teve. Aquela que a gente gravou um tempão, tá. Sem bairrismo, sou de Curitiba, a cidade que só me traz desgosto. Realmente, todos os lutadores que vieram aqui tiveram quedas vertiginosas na carreira e na vida pessoal. Cara, todos que lutaram... A culpa não foi de Curitiba, a culpa foi do Pride. Acho que sim. Pride causa crocância nas pessoas. A ponto do Vanderlei começar a fazer propaganda do Bolsonaro, triste fim. Puta que pariu. O Vanderlei, puta que pariu. Mas ele começou a falar merda e depois não parou nunca mais, cara. Foi impressionante. A merda continua descendo. Pô, na defesa dele, ele nunca foi muito inteligente. Gente, mas ele era aquele maluco gigante burro simpático, sabe qual é? Sim. Que todo mundo falava, pô, esse cara é adorável, né? Ele fala merda. Ele fazia umas propagandas legal. Aí depois de tempo ele começou a só falar merda num ritmo muito acelerado e aí... Deve ter sido porrada na cabeça. E até eu que fui um defensor ferrenho do Vanderlei, acabei abandonando a carreira dele, a carreira de falar merda dele. Mas dou o mérito, pois eles lutaram no Vale Tudo antes da Jagger se chamar esporte e uma dança de salão. Exatamente, esse que é o ponto. E agora a gente vê por que as regras existem. Porque se você luta sem regra, você fica retardado em pouco tempo. Antes que sistema de contagem de pontos nebulosas a ponto de fazer pensar, se não é o Gilmar Mendes um dos parado. Que fofo! Antes da shootbox virar um ponto de encontro de donas de casa de meia-idade colegiais pré-púberes. Puta que eu pariu! É, talvez os méritos não sejam tão grandes assim, mas ainda estão maiores que os primeiros UFCs, quando os Gracies pegavam o padeiro da esquina pra dizer que o jiu-jitsu é supremo. É, isso era top, cara. Caralho, cara. Eu lembro a primeira luta que eu vi depois de velho, essa porra. Quando eu era criança, nem deixava eu ver essa merda em 93. Mas quando eu vi essa porra depois de velho, caralho, eu fiquei. É, não podia. Tava nervoso, cara, ver essa merda. Os caras tomavam um chute na cara, saía dente. Porra, aquilo é. Sujava aquele tatame branco zoado. Nas palavras do famosíssimo e sábio Catatal, também brevemente conhecido como Pajé do Aprimoramento, é rinha de gente essa merda. PS, por favor, Raquel, olha a derrota. Puta que pariu. Meu Deus, não pode ser verdade. Por favor, mas Raquel. Talvez seja. Mas vou ler. Por favor, Raquel, esteja onde estiver, eu já rodei o mundo inteiro por você. Volta pra mim, eu não sei viver sem você. Caralho. Ai, caralho. Guarda um pouco de dignidade que lhe resta, por favor. Um pouquinho que você ainda tem, os 5,8%. É. Caralho, que porra. Bom, vamos pro próximo aí. Um bom dia para você, Dago, senhor da eternidade, aqui é o Scancer. Opa, grande Scancer. Mas... uma caveira com câncer, o Skull Câncer. Ah, não, eu escrevi e-mails há um tempo por causa dos estudos, trabalho, depressão, blá blá blá, ninguém se importa. Não, se você tiver com depressão, vá procurar ajuda. Finalmente estou conseguindo voltar a acompanhar o trabalho maravilhosaço de vocês, pelo amor de Deus, não faça isso, não meta superlativo onde não existe. Inclusive, queria parabenizar vocês pelo último episódio, porque não só foi um bom tema, já que todo jogador nessa geração faz, caso ele ou ela tenha um cérebro, é sofrer quando o assunto se trata de expectativas sobre o jogo e sua qualidade final. E apesar de eu discordar um pouco que a afirmação de Final Fantasy XII é um jogo ruim, ele é. Foi um podcast ótimo em geral. O primeiro exemplo que me vem em mente quando me pergunto qual foi o jogo que mais te decepcionou nos últimos tempos é Ace Attorney Dual Destinies, ou seja, é o Gekuten Saiban 5. Sou fã da série Ace Attorney desde que fui introduzido por um amigo no ano de 2012. Foi sua primeira vez? Oi. É a primeira vez num tribunal, com todo mundo olhando. Joguei os três jogos iniciais sem parar, assim como um usuário de drogas, usando crack, injetando substâncias que provavelmente não são boas para sua saúde, caso usada em excesso. Peyote, o cara mascou peyote. Foda. Rejoguei no ano seguinte. Joguei Apollo Justice, que apesar de suas falhas ainda é um jogo maravilhoso. E nos últimos meses eu rejoguei de novo os quatro. E eles são tão deliciosos quanto eu me recordava. Mas um pouco antes disso, ainda no ano de 2003, eu acredito, eu comprei o Dual Destinies, que eu, minha irmã e meu primo estavam esperando ansiosamente. Lembro de ter visto os primeiros trailers e me emocionado com o retorno do Fênix como advogado depois de 8 anos sem defender os oprimidos. Também fiquei animado para ver a nova personagem Athena e como ela ia se desenvolver. Trailers mais novos também revelaram o retorno de Apollo e Edgeworth, sem contar com um novo promotor, Blackwell. Ah, o cara que, enquanto você tá jogando contra ele, ele fica mandando a águia dele te atacar. Porra, tenta imaginar assim? Isso. Você tá, tipo, coletando... Você não tá, tipo, sendo um advogado? Sim, mas desde o primeiro jogo a mina do chicote estrala o chicote pra você, pra te intimidar. Esse cara manda uma águia ficar te enchendo o saco. Caralho, que estupidez. É uma maravilhosa vista de como as cortes japonesas funcionam. Sim, sem dúvida. Os trailers não esclareciam tão bem o que seria a história e como ela iria se desenvolver, mas eu tava empolgado. Chegou outubro daquele ano e, cara, que merda. Eu nunca vi uma visual novel tão mal escrita. Eu quero que a pessoa escreveu essa história pense em colocar uma lâmpada no cu dela e quebrar o objeto enquanto ela penetra os seus anos. Cara, tá pesado hoje. Tá pesado. Uhum. Foi tão ruim que no terceiro caso eu parei de jogar e fui ver long play. Puta, que derrota. Porra, mas aí pra ver long play é melhor enfiar o jogo no cu e fazer outra coisa, porra. Não, mas até que ele completa aqui, ó. Eu não liguei pra quanto isso ia ferir minha dignidade. Até porque eu não tenho nenhuma. Ah, tá. Eu vi todo o resto em vídeo e foi tão ruim quanto eu previ. Apesar do novo visual 3D e cutscenes estilo anime, nada me distraía da história que mais parecia uma fanfic mal escrita, com um plot twist super forçado tryhard. Esse aí anda ouvindo a leitura de e-mails, que tá pegando nossos tempos. A gente tá começando a criar cultura, né, nesse povo. Gosto muito. Sem contar com a trilha sonora orquestrada incrivelmente genérica. Ah, mas isso é praticamente a série toda. Que foi um chute na cara, considerando que os jogos anteriores tiveram trilhas sonoras incríveis. Não é tanto assim, não. Mesmo que essa é a qualidade sonora de música de jogo de Game Boy Advance. E nem tem como eu vender essa merda porque é digital. Obrigado, Capcom. Eu nem me importei de comprar os DLCs e fico grato por não ter feito isso. Desculpa descobri algum tempo atrás que o motivo do jogo, motivo do porquê esse jogo foi a desgraça que ele é, agora, foi por causa da ausência de vários desenvolvedores importantes envolvidos no desenvolvimento dos jogos anteriores, incluindo Shu Takumi, que é o criador da série e escritor das histórias dos quatro primeiros jogos. Não só isso, ele é a voz que grita Objection em japonês no jogo também. Falando no Takumi, ele escreveu a história de Dai Gakuten Saiban, ou Great Ace Attorney, se o jogo fosse lançado aqui no ocidente. O spin-off que conta a história de Ryunosuke Naruhodo, um parente distante de Fênix, e Sherlock Holmes em Londres, no fim da era Meiji do Japão. Que beleza, hein? O Sherlock Holmes de fato viaja pro Japão, eu acho. Sim, mas nesse jogo o Watson é uma menina. Deixa isso dar uma afundada. Aliás, é melhor nem dizer que o Watson é uma menina. O Watson é uma loli. Mas é... aquelas que o loop infinito ia gostar, sabe? Meio que estraga o personagem, porque naquela época as mulheres não iam pra guerra, né? Com certeza. Ainda mais as garotinhas. Mas tudo bem, eu estou disposto a relevar e isso. E ele é meio steampunk também. É, isso é legal. Ah, isso é até legal. O visual do Sherlock Holmes é legal, apesar dele não ser velho e ele não ser estranho, sacou? Ele é tipo meio pichoninzão, assim. Não, o Sherlock Holmes não era velho. Não, ele já tinha passado dos 30 ali. É, sim. Então o cara tem no máximo 19, você olhando o artwork dele, assim. Ah. Mas o visual do Ryunosuke é da hora, porque ele é tipo um cara vestido de terno e gravata pra época do Japão, né? Fim da era Meiji, e uma espada. Nossa senhora. Porque advogados podiam andar armados. Ué, por que não? Ué, todo mundo podia andar armado e foda-se, não? Não, tinha não, no fim da era Meiji já tinha mandado parar com essa porra, só força pro dia. Sério? Uhum. Ah, foi quando eles mandaram o samurai parar de ser samurai, sacou? A maioria ficou sem saber o que fazer. Tá ligado? Todo mundo enfiou a espada na bunda. Literalmente. Tive a chance de assistir o primeiro e o segundo caso, que foram legendados no YouTube, e o jogo me parece uma delícia. Porém, como ser humano é uma merda, o jogo é exclusivo do Japão no momento. Além disso, ao invés disso, a Capcom vai lançar o sexto jogo na linha principal dos jogos de Ace Attorney, Spirit of Justice, que vai ser feito pela mesma equipe de cretinos que fez Dual Destinies, e este já foi confirmado que será localizado. Eu nem sei se eu vou jogar essa desgráfia. Eu já espero o pior, e também não tô afim de jogar meu dinheiro fora. Acho que eu ficaria mais contente jogando R$160 que gastaria nesse jogo pra um mendigão na rua que precisa mais desse dinheiro do que eu. Verdade. Isso eu apoio, é, eu sabe? Apoio. Assim, aproveitar que tá frio, doa suas roupas de frio e cobertores, porque tá foda, né? Cara, imagina que legal se rolasse isso, se você pudesse transformar jogos ruins em dinheiro. E dá pra assistir. Bora fazer isso. A gente junta todos os jogos ruins da galera e a gente faz tipo uma loja de jogos ruins e a gente fala que todo o lucro vai pra caridade. É, alguma coisa a gente vai acabar vendendo. Jogos ruins pela caridade. Porra, sim, tem um do outro doente lá falando que Final Fantasy XII é legal. Porra, pior que é. Desculpe o e-mail desnecessariamente longo. Eu não consegui segurar meu ódio pela merda que é Dual Destinies. E o quanto eu odeio a Capcom por não localizar da Gakuten Saiban. É porque não vendeu lá. Não vendeu bem. É tipo a série do Ed, onde você joga com o promotor em vez do advogado. E é bem mais detetivesco. Eu acho até melhor. Eu joguei o primeiro e gostei pra caralho. Eu acabei escrevendo um e-mail do tamanho do Peru do Senhor da Eternidade. Olha a explanação. É, tem que ver isso aí. Prometo não fazer isso da próxima vez. Tenha uma boa semana e ganhe muito dinheiro. Que Lucifer esteja com vocês. E, por favor, não comprem Spirit of Justice. Pode ficar tranquilo quanto a isso. É, isso eu não vou comprar mesmo. Só vou pegar emprestado. Olá, caros amigos da Ego, Senhor da Eternidade. Tudo bem? Lodo Player escrevendo aqui. Primeiramente, gostaria de enfatizar que não gosto tanto de Kingdom Hearts. Isso não é uma surpresa. Parabéns, significa que você é são. Isso não é uma surpresa, já que ele não gosta de muita coisa que a gente faz. Isso é verdade. Dito isso, gostaria de parabenizá-los pelo secretão, pois é sempre legal esse tipo de programa que explana o lore de uma franquia. Verdade. Menos quando é do Kingdom Hearts. É. Ele passa a ter ainda mais valor quando o ouvinte não jogou e nem tem vontade de jogar uma determinada franquia. Ah, talvez seja, não tinha pensado por esse lado, não. É, você é apresentado ao lore da parada de um ponto de vista totalmente leigo, talvez? Ah, não leigo, de um ponto de vista, pelo contrário, de um ponto de vista de alguém que jogou. Não, mas aí você vai receber ele sendo leigo, se você nunca viu nada dele. Ah, sim. Você recebe, enfim, já digerido pra você, que você não tem saco de ver por si mesmo, já que você odeia a série. Enfim, poderiam fazer algo do tipo com Diablo, Warcraft, a saga Orochi do King of Fighters, etc. Não, Diablo acho que a gente dava conta, hein? É, Diablo dá pra fazer. Diablo é maneiro porque tem uma porrada de detalhe legal. Uhum. A gente tem que pesquisar com tudo, eu não lembro o lore de tudo. Uns lorezinhos. Pesquisar na nossa vibe, entendeu? Nossa vibe fazendo as coxas. Mentira. É. Portanto, meus parabéns. Um pau no cu de quem ficou de mimimi no grupo do Facebook. Ficou? Eu nem vi o povo reclamando. Eu também não. Muito, eu sei que eu reclamei. Muito bem. Ah. Eu nem reclamei, eu só atestei um fato. É, você só falou que era aquilo. Muito bem, agora vamos ao episódio da semana, cujo número eu não sei, nem eu. É, a gente o tema foi sobre decepções e... Que bom que você me lembrou. E, em primeira instância, imaginei que fosse decepções de maneira mais ampla, e não algo determinado por gostos e escolhas pessoais. O que seria decepções de maneira mais ampla, Daigo Sama? Acho que talvez um lance que todo mundo falou mal. Ah, isso a gente falou, Duke Nukem Forever. Duke Forever, Final Fantasy X-2. Sim. Se quer falar de The Order, por exemplo. É porque ninguém liga pra The Order. Acho que ninguém jogou The Order também. Não, ninguém jogou e ninguém liga. É. Houve gente que falou que Dragon Age Inquisition foi uma decepção, pois era linear e só tinha umas missõezinhas, e que a única coisa boa eram os gráficos. Bom, acho que isso foi o Byron. Eu nunca joguei esse jogo, mas já concordo plenamente. Aliás, não, mentira, não seria uma decepção, porque eu sabia que era uma merda, então não é uma decepção, né? O que, na verdade, é totalmente o contrário. O jogo é bem amplo e tem uma diversidade enorme de missões e puzzles. As missões podem ser feitas na ordem que desejar, ainda que tenha diferença entre missões secundárias e principais. A parte dos relacionamentos também estava bem legal, ainda mais porque minha personagem pegou quase todas as minas do jogo. Fetichento. É, muito viadão. Acho que o que ele quer mesmo é pau. É, acho que o pior problema do jogo eram os bugs. Um deles me impediu de conseguir a platina. Ah, que merda. É, isso é escroto. A versão de PS4 tinha muitas quedas na taxa de quadros, principalmente quando você lutava contra os dragões. É, eu acredito nisso. Skyrim também peida quando você luta dragão? Eu não me lembro se foi Game of the Year no ano do seu lançamento, mas esteve longe de ser uma decepção. Bom, eu respeito sua opinião. Eu acho que não foi uma decepção, porque eu já sabia que ia ser ruim e foi ruim. Mentira. É o tipo de coisa que eu nunca vou jogar também. Eu só joguei o primeiro, cara, e achei... Bom, simplesmente não me conquistou, a verdade é essa. É, e é isso. Logo mais tem mais e foda-se. Foda-se você também. É, todos foda-se. Agora vamos para o próximo também. A galera antiga resolveu voltar com força neste programa, vejam vocês. Porque agora vem o aquecedor de tuba. Olá, pessoas. Aqui é o aquecedor de tuba para comentar sobre o cast anterior. Foi um bom cast. Acho que minha maior decepção com algum jogo foi Resident Evil 6, que foi rapidamente comentado no programa. Graças a Deus, que é ruim. E antes de mais nada, não inige inimigo. Esse jogo não é bom nem pra jogar em co-op. Você não arrasta um amigo seu por um buraco de frustração que é Resident Evil 6. Pera. Qual que é o Resident Evil 6? É aquele que tem 3 histórias. Na verdade, tem 4. Ah, eu tô confundindo com 5, eu acho. É que ele, tipo, devia ter 3 tipos de jogabilidade, mas é a mesma pra todos, só modificado. Eu não sei, eu tô confundindo com 5. O 5 era legal. Era uma bosta, mas era legal jogar co-op. É, co-op era divertido porque a Shiva não te atrapalhava. Sim. Muito pelo contrário. Você tava com um brother ali pra te dar uma mão. Sim. Mas como diria o velho pensador, fazer qualquer coisa com os amigos é divertido. Até jogar bosta na parede. Eu diria que principalmente jogar bosta na parede. Que afirmação maravilhosa. Meu maior problema, e não é o único, com Resident Evil 6, é a jogabilidade. O jogo tinha 3 propostas diferentes. Era uma parte de terror e suspense com Leon, tiro, porrada e bomba com Chris, e uma parte de perseguição com Jake. Tem, e a parece Sherry. Legal. É, só que não. Aí você pensa, 3 mecânicas de jogabilidade diferentes? Porra nenhuma! Na versão final temos uma jogabilidade horrível e que, por motivos de foda-se, não funciona com nenhum personagem. Você pode se proteger em uma parede, mas o jogo em nenhum momento te explica isso, e que é um momento necessário na campanha do Chris. Sem contar que você pode se esquivar, correr, rolar para a direita, para a esquerda, dar a pata, fingir de morto, soltar teia e o cacete a 4. Mas esses movimentos não são efetivamente usados no jogo em parte alguma, sem contar a história, que é um puta puteiro do caralho, mas eu nunca esperei muita coisa de Resident Evil nessa parte. Agora, paremos para pensar numa coisa. As histórias de Resident Evil em jogo, elas são muito... Mas pensa que podia ser as do filme. Que ia ser pior ainda. Porra! Meu irmão, já tá num ponto que Resident Evil filme não salva nem de ver a Mila Jovovich, assim. E era o main draw da parada. Era o único draw da parada, né? Até ela tá começando a ficar velha também, tem isso. É, e ela mesmo meio que tá olhando esse troço falando, eu não posso mais fazer essa aposta, né? É, ela já devia ter se ligado nisso há um tempo, na verdade. Desde o 1. Três ela já devia ter olhado isso. O 1, o 2, beleza. É, o 3 ela já devia ter começado a refletir sobre isso. Proposta de cast. Vocês poderiam fazer um cast sobre Undertale? Joguei ele após a recomendação do senhor da existência e me surpreendi como aquele jogo é tão profundo e tem tantas camadas e é quase perfeito em quase tudo. Desde a jogabilidade, que em parte é uma inovação em um JRPG, a trilha sonora, que se encaixa tão bem com o jogo, e a história e seus significados, que daria uma ótima discussão. Ó, eu não falo por todo mundo, mas eu acho melhor a gente dar mais um tempinho até que mais gente jogue Undertale. Mesmo porque a gente não tem como fazer um cast sobre ele sem meter spoiler. Spoiler a porra toda. Incluindo, eu tenho que terminar de jogar. Ah, você comprou finalmente? Comprei. Eu comecei, eu tô fazendo a corrida pacifista primeiro, me disseram. Ah, é, eu fiz também. Aliás, eu nem fiz a corrida da violência, vou fazer depois. Pergunta para o Daigo. Acho que você é uma pessoa que gosta de gibis. Talvez. Principalmente da DC Comics. O que você tá achando? É a minha favorita mesmo. O que você tá achando dessa vindoura nova fase chamada Rebirth? É mesmo a volta à fase anterior dos 952? Não. É uma boa oportunidade de começar a ler a DC? Se você gosta de Titãs, essa é a hora. É uma boa hora de introduzir o universo de Watchmen, sendo o Dr. Manhattan responsável pelos anos perdidos da DC? Ou é só mais um jeito da DC irritar o velho caduco esclerosado Alan Moore? Eu li a DC, a edição número 1 de Rebirth, e é uma das melhores histórias em anos publicadas na DC. Isso é mesmo. Ó, o que eu acho é o seguinte: eles usarem o povo de Watchmen deixa um gosto ruim na boca. Mas por que se propõe? Que é, tipo, pegar um mundo totalmente cínico, que é o de Watchmen, e botar ele de frente com o otimismo que eles querem passar que a DC tem agora? Tipo, senso de legado, senso de que vai tudo ficar bem contra o mundo de Watchmen, onde é tudo uma merda. Eu acho um ponto de vista interessante. O problema é ser o Watchmen, que eles realmente só usaram porque, porra, tava lá. E querendo ou não, vai, tipo, levantar a sobrancelha de velho. Sacou que leu o Watchmen na época? Pô, vai usar o Dr. Manhattan? Que ridículo, tenho que ler isso. Vou pagar R$2,99? Yes. Então, eu acho que é uma boa. Mesmo porque, criando controvérsia, você faz o povo prestar atenção mais rápido. É um fato. É, tem isso. Bom, é melhor eu parar por aqui, porque o Ximenes já está ficando regante. Não, já teve um maior. Aquele abraço, aquela passada de mão totalmente heterossexual na bunda de vocês. E logo mais tem mais, ou não. Não, vai ter sim, vai ter sim. Mas, cara, a gente tem que começar a cobrar dessas developers indie uma parcela dos lucros, entendeu? Que a gente fica vendendo o jogo deles de bobeira. E tamo, né? Tamo vendendo. Uhum. Porque quanto tempo faz que a gente fala de Undertale? Porra. Devia ter fechado a porra do contrato com a nuvem, ia ser top. É, caralho. Nem fala disso. Uma tristeza do caralho. Tá, vamos pro próximo aí. Buenos dias a todos presentes. Quem vos comunica é o ex-Logan. De Campinas, não... Por que ex-Logan, caralho? Talvez tenha sido esse o nick que ele usou antes. Enfim. De Campinas... Em São Paulo, segunda maior cidade do país, não capital, precisava falar. Se precisava falar é porque a situação tá triste. Que não manda e-mail a cerca de 138 podcasts. É. A última vez que eu mandei e-mail tinha 13 anos. E o Tanguinha Corp ainda existia. Tipo, a Dilma ainda era presidente. No podcast, já era? Porra. Ah. Ela é presidente há quase 8 anos, caralho. É, tem isso. Mas seria o quê? 5 anos atrás, mais ou menos? Não, acho que 4 só. 89 é durante nosso segundo ano. Quando a gente começou o podcast, já era Dilma, não? Ou tava quase Dilma? Acho que tava quase Dilma. Enfim. Foda-se. A última vez que eu mandei e-mail tinha 3 anos, o Tanguinha Corp ainda existia. No podcast 89 de Arts Games. E, portanto, peço. Se não for pedir muito, um nome de digno do BFS, é isso que ele quer? É, então se você é o ex-Logan, você agora é o vovô urina. Bom, como foi dito no primeiro e-mail que a gente leu hoje, o 20 tem o que merece. Exatamente. Então vamos lá, vamos continuar com o e-mail do vovô urina. Tenho que dizer que minhas maiores decepções sempre foram tanto polêmicas, mas as maiores foram, sem dúvida, Killzone 3, Saints Row 3, ou The Third, Frescura, Body, Foda-se, e Resident Evil 5. Os três eu joguei por uma quantidade razoável de tempo procurando gostar. Até zerei Resident Evil 5 e o Saints Row 3, mas foi por falta de opção mesmo, porque joguinhos do PlayStation 3 não são, eram baratos. Especialmente para os que não são financeiramente independentes. É, o menino tinha 13 época, anos, né? Tá melhor agora, não. Na verdade, é bem melhor, bem mais tranquilo pra quem não é financeiramente independente, que aí o papai paga. Quando é você mesmo que paga, aí você fica muito mais feliz. Mas aí o problema é o papai pagar, né? Ah, é, tem isso. Inclusive, eu lembro tão intensamente do Saints Row, porque pesquisei muito antes de comprá-lo definitivamente. E achei tão maneiro a suposta liberdade e libertinagem que o jogo propunha, que resolvi entrar de cabeça nele. E foi uma terrível decisão, porque ele é essencialmente tosco demais. É tosco pra caralho esse jogo. Movendo... Mas a série toda prega pelo tosco. É a estética da parada. Eu não gosto, mas quem gosta de Saints Row gosta. Sim. Movendo-se pelo que parece ser eternas sidequests. No próximo jogo que eu comprei, algo que presta, Dark Souls. Eita. Cara, eu só gostaria de falar que eu achei que o Zone 3 do caralho. Ele não era tão bom quanto o 2, mas, tipo, ele adicionava coisas novas, ele era mais bonito, ele era mais completo. E, porra, o multiplayer era sensacional, a história não era horrível. E olha que o Zone nem precisava ter. É, mas sei lá, eu gostei bastante do que o Zone 3, cara. Os cenários eram bem bonitos, era legal. legal. Uns mapão legal, né? Eu lembro de ter visto. Tipo, caralho, eu joguei bastante no multiplayer. Eu só achei que eles lançaram o 4 muito, tipo, muito, com muito pouco espaçado. Logo depois que eles lançaram o 3, lançaram o 4. Mataram o jogo. É, porque já tava no final do PlayStation 3, né? Mas é, aí isso. Matou o jogo, mas aí, mas é normal. E dizem que o 4 é uma merda, mas aí eu não joguei. Enfim, com um pequeno adendo, esporadicamente ouço o Lapis falar que a esposa dele é formada em direito ou algo do gênero. Não faço ideia. Ela é. E supostamente o bode também, eu acho. Não, o bode é só escroto. Eu mesmo pretendo seguir esse caminho. Vai fundo, fera. Puta que pariu, mais advogado do mundo. Porque escritor morre de fome. Morre mesmo. É, isso morre. Gostaria de saber se os senhores têm algum conselho para a carreira e ou a vida para conceder. Não, sei lá, não seja advogado. Ou então não seja advogado de porta de cadeia. Não seja advogado de bandido. Porque senão você tá na merda. O outro dia mesmo foi, o cara foi assassinado aqui no Rio por causa disso. Ah, mas porra, isso é em todo lugar, cara. É, isso é terça-feira, né? Tipo, aí solta meu, solta meu parceiro ali. Aí o cara não solta o parceiro. Parceiro aí, filha da puta. Mata esse filho da puta. Apaga esse viado. Queimei ele vivo. Bota no micro-ondas esse filho da puta. Caralho, micro-ondas. É aquele o... micro-ondas de brother. Micro-ondas é aquele, aquela porra de pneu, tá ligado? É, esse mesmo. Aquele micro-ondas de brother, bem tropa de elite, assim. É. Enfim, abraços, Black Onyx. Peço, desculpa pelo e-mail grande, cortem o que quiserem. Cortamos nada, não. Olha, olha só, galera humilde. Manda meio pequenininho. Então, de repente, humildão, cara. De repente, a gente cortou e a gente nem tá ligado. É, talvez. Acho difícil. Então vamos para o último do dia, que é novamente dele. É do Dash. E suas recomendações e a grana que ele provavelmente tá recebendo a Panini. Fala, senhor Dag, senhor da Eternidade, aqui é o Dash mais uma semana. Sobre o último cast, as decepções dos jogos foram inúmeras. Sonic and the Black Knight do Wii, enganado pela CG de abertura e propagandas que omitiam que você tinha que bater uma punheta com o controle do Wii para jogar o jogo. Mortal Kombat 4 e todos os de PlayStation 2, meu Deus, movimentação 3D não funcionava naquele jogo. É Mortal Kombat, o que você esperava? É. Beast Wars N64, era uma porqueira de jogo, fui louco para jogar, pois eu adorava a série. Triste decepção, né? Pega um de PlayStation 2 pra você ver o que é PlayStation 1 pra você ver o que é decepção. E o Bleed do Dreamcast, meu amigo falou que era um Resident Evil novo, anos 90. Sabe como é? Que jogo merda. É um terror, entre aspas. Num parque, só que muito ruim. Vejo no YouTube. Não, eu sei que o jogo é uma bosta. Eu trabalhei em locadora. São esses que eu me lembro agora, que me deram tristeza na vida de gamer. Saudade de jogos tipo Nosferatu do Super NES, onde você ia salvar sua namorada no castelo Drácula e enfrentava monstros como lobisomens dando socos e chutes. Cara, esse jogo é muito bom. Ele tem a mecânica do Prince of Persia pra você se movimentar, mas ele vira tipo um Final Fightzinho quando você encontra um inimigo. Cara, você derruba as criaturas sobrenaturais com o poder do Muay Thai. Pera, você tá falando de qual jogo? Do Nosferatu? Nosferatu? Ah, é, esse jogo era famosão. Quer dizer, ele era famoso. Ele ficou famoso depois, né? Tipo, virou um cult. Ele ficou meio cult, classic, né? Que ele demorou a sair nos Estados Unidos. Sim. Porque a versão japonesa no Japão nunca, eu nunca cheguei a essa porra, mas dizem que era do caralho. Porra, pode dar uma chancezinha. Pega ele ali sem esperar muita coisa no emuladorzinho ali. Aquele caseiro, aquela coisa bonita. Aquele homebrew, né? Porra. Aí você enfrentar as criaturas sobrenaturais com a força que veio da Tailândia, tá ligado? Das giratórias, umas cotovelão. Deve ser uma merda. Não, é bom. Eu tô falando, o jogador. Na verdade, ela é bem suave, assim. Porque, porra, você pensa num jogo assim de terrorzão, você pensa, porra, num climão irado, entendeu? Ele você é um Castlevania com Prince of Persia, melhor dizendo. Enfim. Castlevania mais antigo. Vou experimentar depois pra ver. Com aquele climão castelo, vários pisos. Agora, quais foram os piores jogos que os senhores jogaram? Pior jogo que eu joguei? Recentemente ou na vida toda? Pô, na vida toda a lista é muito extensa. É, na vida toda a vida é muito extensa. Só o jogo que eu joguei pior ultimamente? Cara, um que ficou bem na minha cabeça, não, já faz um tempo que eu joguei, mas não tanto tempo assim, foi Hyperdimension Neptunia. É uma bosta assim, sem tamanho. O último jogo bosta que eu joguei foi Castlevania Mirror of Fate pra 3DS, com cocô atômico. É? Muito ruim. E ele ainda vem do Lords of Shadow. Eu não sei nem o que eu tava esperando quando eu PT essa bosta. Ah, o Lords of Shadow é bom. Ah, eu achei muito God of War, tipo, God of Castle. Ah, Castle ele é. War. Ele é meio God of War, sim, mas ele é legal. Tipo, a história é legal, ele é divertido. Tem um clima. É certo ponto o primeiro passo. O segundo é bonito. A cagada. Ah, sei lá. Ah, o segundo eu não vi. E esse Mirror of Fate, ele é muito guebazão, assim, também. Ele é muito vai pra frente, vai pra frente. Vai. Que... Você vai achar alguma coisa aqui? Não vai, não! Não é a mesma merda. É, aí é foda. Agora vamos para a indicação do Dash, cara. Essa grande Panini sua deve tá boa, hein? Uhum. Essa semana, indico aos senhores a HQ Shade, o Homem Mutável, do original Shade, de Shape Changing Man. Estranho visitante vindo da dimensão meta, Rackshade, recebeu a tarefa de deter a crescente maré de insanidade que criou uma área de loucura que ameaça tanto meta quanto a Terra com caos. Mas ao cruzar a barreira entre os mundos, Shade fica preso no corpo do assassino em série Troy Ganser e descobre que é um criminoso foragido da lei. Impossibilitado de voltar para sua dimensão natal, Shade precisa que uma pessoa seja louca o suficiente para acreditar em sua história. Kathy George, filha das últimas vítimas de Granzer. Enquanto tenta voltar para casa, ele também se dirige para um confronto com a personificação da psicose nacional, o grito americano. Falha compra. Parece meio abstrato. É porque é Vértigo, né? É. Um personagem antigão do Steve Ditko, aquele doido lá, criou o Aranha, criou o Questão. Uhum. E ele... Eu não tenho como explicar os poderes do Shade, porque ele usa uma veste, um uniforme por baixo, que projeta as loucuras da cabeça dele pra vida real. É totalmente abstrato, ele é um herói abstrato. Porra, muito. Desde a época que ele foi criado, que a veste era tipo um maiozinho e ele andava descalço. Nessa que versão que ele tem uma jaqueta. É, melhorou, né? Anos 90, né? Todo mundo tinha jaqueta. Abraços, meus amigos. Acabou-se essa porra, mas hoje o encerramento do programa não é meu! Ah, tá de sacanagem, vai se fuder. Qual é o problema? Você fica puto que eu te pergunto as coisas? Aproveita pra se vingar. Puta que pariu, então tá certo. Estamos terminando mais uma gravação de e-mail do Eu Gosto de Jogos para o programa da puta que te pariu, número 200 e cacetada. 200 e foda-se. Referente à puta que te pariu. Também. E vamos aqui perguntar ao nosso parceiro Douglas se ele tem alguma filosofia, algum conselho ou alguma putaria para dizer para os nossos ouvintes. Putaria nós sempre temos, aí o que que nós temos? Você tem que olhar bem antes de pegar uma pechincha. Por quê? Porque amanhã, que é um dia que eu não vou dizer, digamos que amanhã é um dia abstrato, eu voltarei para Belo Horizonte de avião. A passagem é num horário bem ruim de trânsito, eu prometo só vou chegar em casa 3 horas depois. Delícia. Mas isso é o que importa, olhem bem antes da pechincha. Olhem bem antes da pechincha. Aliás, relacionado a isso, eu vou dar um conselho muito bom. É, recentemente, cara, eu tenho... Caralho, eu vou fazer propaganda de bobeira, de graça aqui, mas tudo bem. Também? Não vou fazer propaganda de graça, não. Vou falar isso de uma forma que eu não vou fazer propaganda. Acho mas, justo. Comprem produtos usados, cara. Porque primeiro que você tá reciclando a existência, você está perpetuando a troca de energias no universo. E você, cara, você consegue achar coisas muito, muito novas e de qualidade muito boa por um preço muito menor do que o preço original. Tudo que você tem que fazer é ser esperto, basicamente. Você tem que, ficar de olho na pechincha, como disse o Daigo. Desconfiar da pechincha, analisar a pechincha. Porque, por incrível que pareça, às vezes a esmola é demais e o santo tá de boa com isso. Dá aquela desconfiada. Não, dá uma desconfiada, mas no final das contas você tá de boa. É isso mesmo. É isso que tu viu mesmo. Tem umas pessoas que, cara, elas precisam da grana rápido, querem vender a parada, e você acha umas paradas muito, muito novas e muito boas por um preço bom. E é isso, esse é o conselho da noite. É um bom conselho. Eu espero que vocês assistam esse episódio na sua totalidade. E que semana que vem vocês mandem muitos e-mails pra gente, porque a gente fica muito feliz. Mesmo quando eles são grandes e mal escritos. E é isso. Como é que é? Logo mais tem mais e vai pra puta que pariu. Tá vendo? Não foi tão difícil. Foi difícil pra caralho, que eu gastei todos os meus neurônios aqui. Tô até Improve, cara, improve é bom. Mais um conselho, improve é bom. Verdade, pratiquem.